Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e finalmente chegamos a este momento, gente, nosso último episódio do ano que vai sair. A gente tá gravando um pouquinho antes dessa vez porque esse episódio sai no dia 30 de dezembro. Ninguém mais vai estar fazendo porra nenhuma no dia 30 de dezembro, então a gente se antecipou pra gente poder também começar nossas férias um pouquinho antes. Eu não faço ideia da duração que vai ter esse episódio hoje, porque 2022 foi um ano muito abençoado pra gente, né? Saiu algumas coisinhas ruins, mas muita coisa boa. Então a gente vai dar uma passada geral aqui no que saiu a cada mês, mas vamos selecionar só alguns filmes pra comentar, porque senão vamos ficar aqui pra sempre. Mas bora lá começar então pra gente agilizar isso aqui. Boa noite. Olá, Sil. Olá, Infernautas. Olá, amigos de podcast. É um ano assim. Que ano legal, né? Pro terror, assim. Muita coisa legal, muita coisa boa. Algumas decepções. Umas, inclusive, que eu não queria ter, mas acabei tendo. Mas legal, temos bastante coisa pra falar aí hoje. Muito bom. Boa noite, Daniel. Olá, Sil. Olá, colegas. Realmente, o ano foi frutífero, assim, pro fã de terror. Eu acho que fazia tempo que a gente não tinha um ano com tanto filme bom. Filme de terror fazendo sucesso, que é uma coisa, tipo, não é tão comum, né? E, inclusive, produções originais até fazendo sucesso, que é mais raro ainda, né? Normalmente a gente vê sucesso em continuações, coisa assim. Mas teve bastante coisa original que saiu esse ano. E eu acho que a gente vai ter bastante coisa pra conversar, por isso que a gente tava combinando aqui antes, assim, do que a gente vai falar, como é que a gente vai se censurar pra não ficar falando por 4 horas, né? Vamos tentar se censurar aí, mas vamos ver o que vai sair disso. Ah, eu só queria lembrar uma coisa, que então eu estou chegando ao final da minha primeira temporada aqui no podcast, porque eu comecei esse ano. É o meu último episódio da temporada. Estou chegando, espero que o público tenha gostado da minha participação. Estaremos de volta aí no ano que vem. Ai, boa noite, Felipe. Olá, Sil. Olá, todo mundo. Olha, realmente, esse ano eu gostei. Eu acho que tem algumas coisas bem interessantes. Tem algumas tentativas também interessantes. E tem as bombas de sempre, né? Mas eu acho que, de maneira geral, foi um ano, assim, que trouxe aí boas surpresas, sim. Eu estou fechando o ano com saldo, digamos assim, mais para positivo do que para negativo. É isso. E boa noite, Samuel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Boa noite, Infernalta, que está nos escutando. E olha, eu estou com uma visão bem mais positiva, inclusive, desse ano. Eu acho que 2022 foi um ano fantástico para o gênero do terror. Mais do que isso, eu acho que o terror esse ano se provou, assim, pra caramba, como... Assim, ele sobrevive sozinho, saca? A gente tá vendo uma era do cinema em que muitos gêneros estão em crise. Inclusive aqueles que mais movimentam dinheiro no cinema estão em crise. E a gente tá vendo o gênero do terror se sobressaindo nisso. Então, eu falei até um artigo do Los Angeles Report, se eu não me engano. Que ele já, no meio do ano, ele tava falando um pouco sobre isso. Como o terror, ele tá... Ele se sustenta sozinho, ele tá com novas metodologias de trabalho que nós vamos comentar, inclusive, para marketing em alguns filmes. E principalmente, é um gênero que a gente tá vendo muita coisa original sendo feita. Tanto em filmes, em séries, em games, que a gente sempre comenta nesse programa especial. É um programa muito aguardado por nós, inclusive. E eu tô feliz com 2022, eu acho que foi um ano além das expectativas, e também a gente faz o nosso programinha falando sobre elas. E deu certo, assim, gostei de muita coisa que teve esse ano, obviamente teve muita coisa ruim, mas, novamente, o terror tá mais fortalecido do que nunca parece, tanto em metodologia de negócio como em aceitação do público. Viva o terror. Muito bem. Viva o terror. Uhum. Gente, outro dia eu tava no Twitter... Aí a Tati Regis estava falando sobre como saiu muita coisa e como ela não conseguiu ver muitas coisas que saíram. E aí ela deixou um link de tipo, um link do Letterboxd, terrores lançados em 2022. Falei, ah, deixa eu clicar, né? E aí eu comecei a passar a lista e fui vendo muita coisa que eu tinha assistido, a maioria, assim, tipo, uns perdidos lá no meio que não vi. Aí eu cheguei no fim da página. Eram 19 páginas de lançamento em Nossa, 2022. caramba. Então a primeira página tava beleza. Aí eu nem fui pra segunda. Não, eu fui pra segunda e já comecei a ver muito Meu mais Deus, filmes que eu não melhor tinha não, visto. né? Aí eu fui embora. É que nem esse que eu também acompanho a lista dos melhores jogos, né, e tal, os grandes lançamentos do ano. A gente tá, tipo, só de jogo, tá batendo 4 mil lançamentos por ano no mundo. Imagina. Então, imagina Meu tentar Deus, chegar sabe? perto de acompanhar isso, não existe. Daí a gente faz aqui o Não, é apanhado do impossível. apanhado e ainda assim a gente fala pra caralho. É isso. É, e que Mas então fique bora claro, pra já. só Eu, pode falar. pra deixar claro pra quem tá ouvindo, assim, que a gente não vai, a gente, né, pra poder se limitar, assim, no quanto que a gente vai falar, primeiro, a gente não vai falar sobre todos esses filmes que estavam nessas 19 páginas aí, não tem nem como. E a gente também não vai se repetir em filme que a gente já falou aqui durante o ano, né? Então, porque já Exato, tem é programa isso. sobre isso e tal, então a ideia seria falar sobre coisa nova não, coisa que a gente não falou aqui. Então, foi a maneira que a gente encontrou de tentar diminuir um pouco essa lista, que ainda assim vai ficar enorme, eu garanto. Além, é claro, a Exato. gente fazer nosso sempre ranking informal de cada um, de dizer qual foi seu, pelo menos seu top 3, né? De filmes favoritos do ano, que é legal a gente falar. Eu acho que vai ser um pouco diferente o de cada um esse ano, tô ansioso pra ouvir de vocês. Vai ser muito difícil. Bom, mas bora começar em janeiro. A gente já vai se ferrar logo no começo, porque janeiro teve The Requiem, que é um filme de tubarão, né? E Pânico 5. E eu já sei que tem toda uma polêmica com Pânico 5, porque o Felipe odiou, Daniel amou. Então, Isso. falem, falem. Começa aí, Felipe. Você Então vai. primeiro, Daniel. Eu sou meio Cara. termo, Ó vou o vulcão, começar, então gente, aí ó o vocês vulcão. Vai lá, então. Vai lá, então. Que Boa. o Pânico 5, curiosamente, foi um filme que eu assisti no cinema. E no cinema, cara, eu gostei desse filme. Achei divertido, gostei da proposta, as novidades. Achei o roteiro um pouco quanto mesma coisa, mas foi a questão. Achei divertido, porque Pânico é um filme bacana, é um filme divertido de você assistir no cinema. É um filme gostoso, mesmo sendo um filme de terror. Só que depois que eu comecei a pensar em Pânico 5, foi se estragando o filme pra mim de uma maneira que hoje, justamente hoje, o dia que nós estamos gravando, é o dia que saiu o trailer do Pânico 6, o primeiro Isso. trailer, e eu peguei asco, peguei nojo. Primeiro porque não vai ter a Neve Campbell, né? Neve Campbell. Então ela já tá fora, e por motivos assim que ela tá certíssima em estar tá fora, porque não queriam pagar o que ela merece. Então já acho assim que tá bem errado a condução da produção desse filme. Pânico sem Sidney não é pânico, eu quero só ver o que é que vai ser esses seis. Mas enfim, voltando pro cinco, não funciona. Pra mim, toda a estrutura dele não funciona. Eu sei que a gente tem. É a primeira de três citações que a gente vai fazer hoje da Jenna Ortega, que tá ótima no papel, inclusive, tá muito bem. Com um elenco de novatos que são, assim, pessoas muito boas. A Melissa Barrera, a Mac Madison, o Jack Quaid, esqueci o nome dos meninos, do... Enfim, o Dylan Minnette tá nesse filme também. Acho a morte deles meio assim, mas ok. Mas, não sei, é um filme meio triste, que ele entra nessa ideia de Lego Sequel Movie, né? Então ele tenta trazer toda a questão do que foi o seu grande sucesso, das suas que, 2 décadas já, tem Pânico. O último filme tinha muito tempo que tinha sido lançado. E eu gosto pra caramba do Pânico 4, diga-se de passagem. Mas é um filme que eu depois foi caindo e caindo muito, saca? Então, tá aí. Tá quem... E ainda assim foi um sucesso colossal. Fez mais de 100 milhões de dólares em bilheteria e. Com o dinheiraço que foi feito, os produtores praticamente na mesma semana disseram: não, pelo amor de Deus, confirma logo os seis, né? Que volta a Jenna Ortega, a Melissa Barrera e algumas pessoas, inclusive que nós achávamos que tinham morrido no filme, no filme, mas vão voltar. Então é curioso como esse filme foi tão bem recebido. Eu acho até, assim, fora do comum quanto o sucesso dele. Tá, eu concordo com o Samuel, só que eu acho que, na verdade, o que demorou pra fazer efeito nele, pra mim, foi instantâneo. Eu já assisti achando ruim. Eu já assisti... Não, mas tu já achava ruim antes de assistir também. Porque eu lembro que eu fiz uma live contigo no ano passado e tu já falou que o filme seria ruim. É, porque ele tinha tudo pra ser ruim. E assim, eu concordo com o Samuel. Ele é um filme... Aliás, o Pânico, ele é um filme divertido. E mesmo com os problemas do 2, do 3, e eu gosto do 4 também... Mas eu acho que ele funciona, e o 5 não. Eu achei ele chato do início ao fim. Eu achei a estrutura péssima. Eu achei a Neve Campbell, a Courtney Cox e até o Dewey lá tão perdidos, tão sem objetivos pra nada. Eu achei os novos personagens chatos. Eu achei a situação toda... Pô, a menina que é filha do Stu, que nunca viu o pai, mas ela tem flashback do pai com a roupa do dia que ele matou, sabe? Velho, não, nada daquele filme pra mim funcionava, absolutamente nada. Eu fiquei com um grande tédio no cinema. Eu achei chato, eu achei inassistível. Eu lembro que eu saí do cinema, e assim... Quando ele tenta ser engraçado, eu acho que ele acaba sendo medíocre. Eu detestei, assim, eu não tô dando a mínima pro 6, eu não vou ver o 6, eu vi que saiu o trailer. Eu realmente tenho mais o que fazer da vida, eu não... Assim, não tem a menor graça pra mim, não tem funcionalidade, nada versus nada. Eu respeito quem gostou, mas literalmente é um filme que, pra mim, ele não... pegou em nenhum ponto. Pra não dizer que absolutamente nada. O povo ainda se emocionou. Meu Deus, a morte do Dewey. Ai, meu Deus. Que cena, minha gente. Que morte idiota. Vamos lá. O cara passou por 4 filmes pra dizer tem que dar um tiro na cabeça. Pelo amor de Deus. A morte da esqueci o nome dela. A delegada. Que era a crush dele, era um triângulo, né? Ele, a Courtney Cox e a então policial que virou delegada. Pô, eu achei a morte dela muito melhor, muito mais, funcional. Assim, a cena é muito boa. Estruturada, a cena é muito boa. Pronto, ali o filme... A melhor morte. Quando eu disse horrível, porque eu achei foda, que eu achei que ela ia sobreviver na cena. Mas é muito bom. É a melhor aquilo. Tensão de morte é dessa cena. Exato. E não é que tem que dar um tiro na cabeça. Pelo amor de Deus, não, minha gente. Eu tenho mais 15 anos, não. Eu de boa, não. Eu prefiro ver outra coisa. Dou a mínima. Pode ter Pânico 6, 7. Pronto. Pânico 5 fez comigo o que o Star Wars Episódio 9 fez. Ele me fez encerrar qualquer interesse por o que vier no futuro. Então é isso. Olha, pra não dizer que a gente nunca concorda em nada, eu concordo em relação a Star Wars. Ele também encerrou totalmente meu interesse em qualquer coisa. Tem um amigo meu que tá tentando me fazer ver aquele Andor ali, aquela série. Eu falei, cara... Não, não vejo nada. Não sei se... Não sei Mandalorian, se eu consigo, não sei porque... o quê. Não, ó, teve pra mim o símbolo Star Wars, o carimbo, eu já não quero. E a culpa é do episódio 9. Mesma coisa fã. Exato. Agora, em relação ao Pânico, eu vou aí no oposto do que... A gente tá falando de sentimento aqui, na verdade, né? Tipo, eu vou no oposto do que vocês falaram, porque, assim, o filme me pegou desde o início, assim, e eu comprei a ideia desde o início, porque eu acho que ele tem uma... Eu não concordo em relação à estrutura, porque eu acho que ele tem uma ideia muito clara, que ele deixa claro logo de início... E ele mantém isso até o final. Que, por exemplo, ele começa com aquela cena clássica, que é, né, adolescente dentro de casa e tal, assassino começa a ligar e tal, não sei o quê. E aí fica nessa, fica um tempo nisso, fica essa crescente de tensão e tudo mais. Ele começa a inserir alguns elementos mais de tecnologia, de internet e tal, não sei o quê. Mas a cena, mais ou menos, termina da mesma maneira. Só que mais ou menos, né? Porque é a primeira vez nos filmes, até onde eu me lembro, em que não tem uma morte no início. Essa personagem sobrevive, sabe? Ela vai voltar mais adiante. Ela não é apenas mais um nome pra conta ali, sabe? Pra ser esquecido na cena seguinte. Tipo assim, esse ataque ele tem relevância pro resto do filme e o filme vai se desenvolvendo em cima disso. Isso eu gostei muito porque isso é algo que não tinha nos outros. E ao mesmo tempo que o filme tá sendo referente ao que veio antes, ele também tá tentando fazer algo que é dele, sabe? Algo que é diferente. Isso eu gostei. Então, por exemplo, tem a cena da morte do Dewey ali, né? É, vocês estão falando mais ou menos do que acontece, de como que ele morre, mas tem um momento, tipo, na morte mesmo, né? Quando o assassino finalmente consegue matar o Dewey, ele fala uma coisa pro Dewey que eu acho muito legal também. Ele fala: é uma honra. E esse é uma honra para mim, isso é, são os diretores falando pro Wes Craven, sabe? Falando pro legado do Wes Craven, assim, tipo, de poder assumir aquilo, de poder assumir a franquia que tanta gente gosta e que ele comandou meio que, né, do início até o fim da vida dele, do início tipo, da franquia até o fim da vida dele, né? Tô E achando Viagem fez. Daniel mais bonitinha essa tua frase. Não, ali eu peguei, aquela ali eu peguei, tipo, cara, eles estão falando deles próprios, sabe? Eles estão falando da honra que é poder trabalhar com essa franquia e tal. Porque o filme todo é referente, o filme todo ele tá buscando elementos do resto da franquia, tipo, ele tá homenageando o resto da franquia, ao mesmo tempo que ele tá tentando trazer algo diferente. Por exemplo, o tal do fantasma do Billy lá e tal, tipo, isso é uma coisa, elementos sobrenaturais nunca tiveram na franquia antes desse filme, né? Então, tipo assim, é algo que eles estão trazendo de novo ali. Mas ao mesmo tempo eles estão trazendo de novo, trazendo um personagem do passado, sabe? Não, Então mas o pera. filme consegue se equilibrar bem entre ser referente e tentar fazer algo novo, que é, por exemplo, algo que o Star Wars não consegue fazer. Então, e assim, cara, eu não sei, eu tenho um carinho muito grande pelo Pânico. Foi o primeiro Pânico, assim, tipo, Pânico é um, ele foi o filme que basicamente me converteu pro terror, sabe? Então, eu vi esse filme e eu fiquei emocionado vendo esse filme. Então, para mim, ele funcionou por causa disso. De novo, eu volto para aquilo que eu falei no início. A gente tá falando mais de emoção aqui, sabe? Tipo, e eu me emocionei demais com o filme. Eu gostei demais mesmo dele. Ele vai estar na minha. Já vou dar um spoiler aqui, ele vai estar na minha lista dos melhores do ano. Muito bem, então vamos seguir, gente. Bom, tem alguns meses, né, no ano também que a gente não vai nem destacar nenhum filme. Como sempre acontece, segundo semestre é melhor que o primeiro, então por enquanto a gente ainda está com seleções menores aqui, mas elas vão aumentar. Mas fevereiro foi um mês fraquinho até. A gente teve o Massacre da Serra Elétrica, que a gente já teve episódio sobre ele, né? Terror no Estúdio 666, que é o filme com os Foo Fighters, e Exorcismo Sagrado. Daí então já pulando para março, que Posso já só foi um falar uma mês coisinha mais. do Exorcismo Sagrado? Bem rapidinho. Pode, bora. É que assim, a gente falou do Massacre da Serra Elétrica, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. O Terror no Estúdio 666, tipo, até onde eu sei, muita gente não gostou, né? Eu não vi. Agora, o Exorcismo Sagrado, ele tem essa questão assim: às vezes o filme é bom, às vezes o filme é ruim. O Exorcismo Sagrado é ofensivo. Porque, na verdade, e eu digo isso assim, a partir de uma posição política, sabe? Ele é ofensivo porque, na verdade, ele tá usando uma trama de exorcismo, ele tá usando uma trama de possessão para passar uma mensagem anti-aborto. O filme é sobre isso. Tá ligado? A cena inicial do filme mostra um padre que ele é possuído por um demônio enquanto ele tá tentando fazer um exorcismo e, tendo sido possuído pelo demônio, ele estupra a menina que estava sendo Tava possuída fazendo antes, né? isso. Basicamente, o demônio passou de um para o outro. E ela engravida. E aí o resto do filme é todo em cima da ideia de que, na verdade, isso acabou sendo um milagre, porque essa criança que foi gerada vai ser a salvação da humanidade, alguma coisa assim. Então, tipo assim, o filme tá usando do terror para passar essa mensagem, sabe? Então, tipo, eu não digo assim, independente da sua posição em relação ao tema em si, ao tema aborto, tipo assim, eu acho que é errado usarem do terror para isso, sabe? O terror normalmente não se posiciona também em outra, do outro lado, então, pelo menos eu não lembro se ele faz isso. Então, assim, eu fiquei incomodado com isso, sabe? De estar tá usando um filme de terror, que foi, tipo, bastante popular até, para passar esse tipo de mensagem. Então, só queria deixar aqui um toque. É, Péssimo. Rapidinho, concordando assim com o Daniel, esse filme é muito ruim. E ele não é sutil, né, nessa abordagem, né, nessa mensagem, é de extremo mau gosto. A gente já viu na cultura pop vários filmes em que aparece um filho de um anjo com um demônio, de uma humana com um demônio, o próprio Advogado do Diabo meio que tem bastante essa ideia, mas usado nessa abordagem, dessa maneira, é de extremo mau gosto. Esse filme é assim, péssimo, um dos piores que eu vi esse ano. Fácil. Bom, então seguindo para março, a gente teve X, que a gente já falou também, junto com o Massacre da Serra Elétrica, né? Acho que foi um dos nossos primeiros episódios. Uhum. Fresh, Uma, que acho que saiu como Mamãe aqui. Master, que tá na Amazon Prime como Fantasmas do Passado. E Night's End. E vamos falar um pouquinho do Fresh então, gente? Vamos! Então, comentando de Fresh, e eu já digo que eu acho que foi uma das maiores, talvez a maior surpresa que eu tive esse ano. Foi um filme que veio muito de repente, aqui no Brasil ele estreou no Star Plus, que virou um aplicativo interessante, né, para alguns filmes assim que fizeram muito sucesso boca a boca. A gente vai falar mais pra frente de outros dois, principalmente. Mas Fresh que é que conta a história de uma moça, a Noah, que é uma moça, acho que girando lá pelos 30 anos, ela é solteira, ela tem uma vida um pouco frustrada, tá cansada de relacionamentos com homens estúpidos, homens que não tem nada de interessante realmente a oferecer pra ela, até o dia que ela conhece, numa gôndola de supermercado, o Steve, e que é interpretado pelo Sebastian Stan, tá lindo nesse filme, eu precisava falar isso, mas enfim, ela conhece ele nessa gôndola de supermercado. Ele é um cara bem interessante, eles estão conversando, ele consegue fazer ela rir, se divertir, ela começa a se interessar de verdade por ele, e num relacionamento muito rápido, o Steve leva a Noah para uma casa no campo, sua mansão no campo. Até que a Noah descobre que, na verdade, ela tá junto a um canibal que trata mulheres como produtos a serem retalhados e vendidos lentamente para pessoas muito ricas. Então, nós temos um filme de prisão. A Noah vai passar a procurar uma maneira de tentar fugir dali, com algumas subtramas. E, mais uma vez, Fresh é um filme muito surpreendente, porque ele é muito bem construído. Toda a história é muito cativante. Você está realmente se importando com a Noah, que é interpretada pela Daisy Edgar Jones. Não tinha visto essa atriz ainda em algum papel de destaque, mas ela tá muito, muito bem. A atuação dela é muito boa, porque ela precisa entregar diversas facetas de emoções, e ela tá entregando super bem. E o filme tem umas, acho que já comentei que tem certas subtramas, e essas subtramas complementam muito bem o Fresh. Você sente uma tensão do caramba, você sente uma constância. O filme não é gore, muito pelo contrário, ele é um canibalismo gourmet. Eu acho que esse é o melhor termo que você pode utilizar nele. Ele é engraçado, né? Extremamente limpinho, até quando ele não. Até quando ele precisa ser mais visceral, ele é limpinho. Uhum. E eu acho que talvez pelo decisões para. Porque é um filme de streaming, né? Então isso pesa. Mas, enfim, e o único defeito desse filme é o finalzinho. Tipo, finalzinho mesmo, coisa tipo 10 minutos de encerramento. Que não é ruim, mas poderia ter sido bem melhor. Bem melhor mesmo, para o nível de tensão que a gente estava sendo apresentado até então. Então, novamente, foi uma das grandes surpresas do ano para mim. Eu gostei pra caramba de Fresh. E é um filme que foi de boca a boca. Então as pessoas estavam assistindo, as pessoas estavam adorando esse filme, elas estavam falando umas pras outras. Então, se você quer ver um filme de canibalismo gourmet com ótimas atuações e uma ótima trama. Gourmet, ótimo. Não, é o melhor termo possível pra esse filme, eu acabei de inventar, tô achando um gênio. Então, vão atrás de Fresh, tá disponível ainda no Star Plus. Legal essa definição sua, Samuel, do canibalismo gourmet, porque ele funciona, né, na proposta do filme, justamente dessa coisa de ser muito limpinho, desse comércio, ele ser uma coisa elitizada, então ele é tudo muito... O cara, ele é muito higiênico para fazer as coisas, digamos assim, né? Ele faz tudo bonitinho, ele embala bonitinho, ele limpa as coisas direitinho e funciona. O que eu acho muito legal nesse filme é justamente a interação da Noah com o Steve. É justamente porque ela tá na situação assim, que é totalmente absurda e totalmente desoladora para ela, né? De como ela vai sair daquilo. E ela interage com interesse. É lógico que ela usa isso disso numa frieza, mas é esse interesse dela de saber do universo ali que esse cara ele tá, do que ele faz, né? De como que ele, né, faz esse trabalho. É muito interessante porque é uma coisa que parece que eles estão conversando normal ali, não sei o que lá, e uma coisa totalmente grotesca. E uma conversa sutil, uma conversa elegante, sabe? O Sebastian, né? Tem ator da Marvel, desculpa. Desculpa, Daniel, mas tem ator da Marvel aí. Mas tem ator da o Marvel Sebastian, também. Ele tá incrível, assim, no papel dele. Ele... Tá incrível. É o melhor papel da carreira dele. É, cara, desculpa, mas é o melhor papel da carreira isso, dele. Isso, ele tem um papel, assim, que... É, tipo assim, você entende por que que ela cai, né? Na lábia dele, assim, porque ele é um cara que ele é totalmente elegante, totalmente sedutor, né? E totalmente atencioso. É legal como que... Eles fazem muitas coisas desse universo de aplicativo. Ah, a pessoa encontra, o cara nunca deixa a mulher falar, o cara não sei o que lá, o cara só fala dele. E ele vai contra todos esses clichês de relacionamento de aplicativo. Só que, né, no final, ele revela a faceta dele. Se não fosse o final, como disse o Samuel, esse filme ele seria, sei lá, um clássico instantâneo. Ele realmente ali nos minutos finais ele dá uma escorregadinha bem bruta. Assim, eu gostaria de ver assim, mais assim, alguma coisa mais da Noah, assim, uma coisa. É uma vingancinha dela ali. Até quem sabe ali com os ricos ali, né? Que estão por trás ali, alguma coisa. Alguma ligação ali com eles, assim. Não vou entrar muito em detalhes, porque. Muita gente não viu, mas acharia interessante ter isso. Né? Até mesmo porque isso não é muito explorado no filme, nem é necessário, mas talvez no finalzinho entrasse um pouco mais nisso, ele ficaria legal. É, seria interessante, né? É, eu gostei muito do Fresh e eu só queria falar duas coisas. Primeiro que esse é o filme de terror desse ano que eu indico pra quem não costuma assistir filme de terror. É ótimo, assim, pra... Porque ele mistura, né, um pouco ali o começo, é total uma comédia romântica, assim. É, e aí, quando a pessoa vai ver, ela já foi fisgada e já foi. E aí não tem volta, né? Exato. E a outra coisa é que aquela primeira cena, aquele primeiro date da Noah é quase pior do que o resto do filme. É muito triste. É tipo, ai, qual é a pior coisa de Fresh? O canibalismo? Não, é o primeiro date dela no começo do filme. Gente, não, não. Aquele cachecol rolando no molho. Eu fico pensando um monte de mulher que se identifica com aquela primeira cena. Elas vêm assim, a cena e falam, nossa, gente, é isso mesmo. É, e aí vai os caras assistir, Vanel, isso é exagero. Não é, gente. Enfim, não é. E a viu ao vivo isso, né? Aplicativo de encontro é terra de ninguém para mulheres hétero. É uma tristeza. Mas é isso. Bora lá. Então, bora para abril, gente. A gente teve só três lançamentos também. Que são o Escolha ou Morra, que eu assisti, infelizmente é péssimo, não precisam ver. É, não consegui terminar. Então, eu dei umas paradas também. E ai, gente, eu vi esse filme, um amigo me indicou. Israel, eu te odeio. Ai, gente. Acabou a amizade depois disso, né? Amizades que ficam abaladas por filmes, acontece. Não, ele falou, eu indico muito filme pra ele, é legal assim, ele gosta dos filmes que eu indico pra ele, ele vai me indicar esse filme. Ah, então ele tava se vingando, então, né? Mas, minha gente, olha, esse filme é um lixo. É. Ele é... E, assim, pior de tudo é que também foi indicação de alguém que até assim. Que indicações são essas? E assim, é uma pessoa que indica, um amigo que indica umas coisas até boas. De vez em quando ele descobre assim, uns filmes, sei lá, da Romênia dos anos 70, que ninguém ouviu falar, esse filme é massa. Ele geralmente acerta. Minha gente, como esse filme é ruim. Como esse filme é ruim, como esse filme ele se esforça e consegue ser ruim. Jesus. Triste. Triste. Eu não sei se o Robert Englund tava precisando de dinheiro pra fazer aquilo. Ah, é verdade, sei, né? Assim, não... Ele tá interpretando ele mesmo no filme? Ele faz a voz dele numa gravação e que não tem, na verdade, nenhum significado pro filme. Mas enfim. Só esse comentário. O filme é muito ruim. Muito ruim. Eu não passei no trailer, achei horroroso. E é com aquele menino daquela série. O Lazar Butterfield. É, o Cabré, não é? É, que era o Cabré e tá em Sex Education, que é uma das melhores séries da Netflix. Ah, filho, ele vai ser sempre da primeira temporada, Samuel. Olha, eu tô com tanto abuso de série. Não. Enfim, só pra fazer esse comentário, esse filme é péssimo. Bom, mas tivemos também o Hatching e You Won't Be Alone. Então, só pra comentar um pouco sobre o You Won't Be Alone, ele é um filme da Macedônia. Se passa na Macedônia e gravado com a linguagem de lá, que não sei nem qual é, qual é o nome, não sei, bem ignorante nesse ponto. Não, é Macedônio mesmo o nome da que é original língua de Macedônio. E esse é um filme muito diferente, muito lento, mas na moral tá no meu top 5 de melhores filmes de terror desse ano. É um filme que se passa no século XIX, que mostra uma garota que... Desde bebê ela é amaldiçoada a ser roubada e transformada em uma bruxa por uma outra bruxa. Ela tem uma vida humana até os 16 anos, de certo modo, livre. Mas depois a bruxa, nos seus 16 anos, vem pegar o que tá ali dela, tecnicamente, por direito. Ela mata a mãe da garota, fica com a garota. Tem um ponto interessante que a garota é muda porque ainda bebê, e isso é uma cena dos primeiros minutos, e essa cena é... fortíssima, ela é um milésimo de segundo, mas ela é muito forte. A bruxa enfia a garra, porque não é nem um dedo, é uma garra que ela tem dentro da boca do neném e arranca a corda vocal. Então essa protagonista ela não vai falar. E depois que a bruxa vem aos 16 anos e toma ela e ensina algumas coisas pra ela da bruxaria, elas têm um baita de um desentendimento e a garota consegue se livrar dessa bruxa. Só que com um detalhe, ela já se tornou uma bruxa também. E tecnicamente nessa mitologia desse filme, ser uma bruxa não é ser um ser humano mais. Então essa garota que passou 16 anos isolada por causa da mãe na tentativa de se salvar, não foi salva. Foi sequestrada por uma bruxa, transformada em bruxa. E é aí quando ela tem esse momento de liberdade, que é que ela quer, acima de tudo, ser humana. Então o filme, em suas praticamente 2 horas... vai mostrar essa garota vivendo várias vidas de vários humanos em aldeias da Macedônia. E aí é que tá a magia desse filme. Porque ela vai descobrindo os prazeres e os terrores da humanidade, mas não nas coisas grandiosas, mas sim em todas as pequenas coisas de cada uma das vidas que ela vai fazendo parte. Então é um filme muito bonito, muito sensível. É um dos melhores filmes de bruxa que eu já vi. Bem diferente mesmo de tudo que a gente já meio que temos visto, principalmente recentemente. E é um filme muito bonito e é um filme muito assustador. Então fica essa recomendação. Um filme sensacional desse diretor Goran Stolevski, que eu nunca tinha ouvido falar. A Naomi Rapace está no filme também. Ela está interpretando 2 papéis, se eu não me engano, no longa. Filmaço, filmaço, um filme maravilhoso. Algumas pessoas reclamam que ele é muito lento, mas eu adoro esse ritmo próprio dele. Eu até tava vendo o Marcelo e disse, o Marcelo falou, eu gostei, mas teve alguns momentos que me deu sono. Mas, não, esse filme ele é grandioso, muito bonito em todos os sentidos, em tudo que ele se propõe ele é muito bem feito. Então fica aí a dica direta da Macedônia. Muito bom, quero muito assistir. É, fiquei curioso também. É, né? Eu tinha visto que ia sair assim, mas e não tinha dado muita atenção até que o Samuel assistiu e comentou. Daí eu até cheguei a baixar aqui, mas não assisti. Eu acho que foi ainda. o filme que esse ano eu mais tentei convencer gente a assistir, sabe? Tipo, eu não vi ninguém assistindo. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, assiste esse filme é muito bom. Tu gostou de A Bruxa? Beleza, assiste o outro Bialone. Tu precisa assistir o outro Bialone. meu namorado assistiu depois de meses eu insistindo e ele amou, amou, amou, amou. Fiquei muito feliz que ele gostou. Excelente. É, Ivo e Daniel, vocês querem falar alguma coisa rapidinho sobre o Hatching? Eu vou falar o seguinte. Eu vou falar eu que se você saber a minha opinião, tem um episódio do 7 de março que eu gravei sobre esse filme. Tá, tá. Não, mas eu quero saber, pronto. Tu gostou? Resume aí. Fala aí desse Hatching. Eu gostei. Ele é bem. Ele é dinamarquês, ele o filme, é né? Finlandês, é. Não? Se eu não me engano. Não, ele é finlandês. Finlandês? Tá, ele tem cara de filme do Michael Haneke, por exemplo, sabe? Dessa ideia do. Desse terror que. É, escondido na cerca branca do subúrbio, sabe? Tipo, é nesse sentido, assim. Ele conta a história de uma menina que. Eu faz tempo que eu vi, então a memória tá meio fraca. Mas eu lembro que ela encontra. Tem um pássaro que entra dentro da casa dela, a mãe dela mata o pássaro, depois ela vai no meio da floresta e ela encontra um ovo, que seria o ovo desse passarinho que morreu, né? E ela traz pra dentro de casa e esse ovo começa a crescer, crescer e crescer, tipo, muito. Até que ele choca e ele se transforma em alguma coisa. Que aí não vou entrar, porque eu acho que não dá pra entrar em muitos detalhes sobre esse filme sem entregar muita coisa do que acontece. Mas ele também tem esse ritmo lento, ele também é visualmente muito bonito, sabe? E ele consegue ser inesperado, porque assim, toda vez que eu pensava que eu sabia para o caminho que o filme estava trilhando, ele dava uma virada assim, que acontecia algo diferente. Eu falava, opa, tá, ok, então tá, não é por aí. Então ele meio que vai se reinventando. Eu gostei bastante disso. E é aquela sensação incômoda, né? Eu acho que dá pra definir o filme dessa maneira. Ele é... Tu não termina o filme bem, sabe? Ele fica te incomodando o filme o tempo todo. E ele é pesado, ele é denso também. Então, é isso. Eu acho que vale a pena conferir também. Olha, eu tenho que admitir que às vezes eu acho engraçado como eu e o Daniel, a gente bate o completo oposto. Tudo que ele falou que ele gostou desse filme, eu odiei. Eu achei fácil, um dos piores filmes que eu vi esse ano. Eu acho as atuações uma coisa triste. Não é ruim, não. É triste, é depressivo. Mas elas são caricatas, né? Ah, não. Essa galera tá se esforçando, esses atores estão se esforçando. Dá pra tu ver no olhar. Não, mas eu acho que é de propósito. Ai, não sei não, ó, Daniel. Eu fiquei, cara, não, ó. Mas, enfim, é um... E aí, uma coisa interessante, eu não vou entrar no... Ah, por que eu não gostei? Porque, no fim, você explicou por que você gostou e foram os motivos que eu não gostei. Acontece. Mas o que eu acho interessante... Mas é por isso Hatch... que vocês me colocaram aqui no podcast, pra eu ser a semente da Discord. Não dá pra todo mundo ficar se concordando em tudo, senão não tem discussão. O que eu acho interessante é que o Hatch, ele meio que foi um desses filmes que furou bolha, né? As pessoas estavam assistindo, estavam recomendando. Não igual a alguns outros filmes que a gente já até comentou em outros episódios, mas teve seu momentinho ali no Twitter. Foi o motivo que eu peguei pra ver e tal. Mas até ela até tem um vídeo do Refúgio Cult, que ficou famoso pra divulgação desse filme. Que ele fala, um filme sinistro, nojento e marcante. Eu não achei nem sinistro, nem nojento, nem marcante. Achei bem contido, inclusive. Acho que eles podiam ter feito mais coisas nesse sentido. Mas, beleza, foi um filme que deu uma furadinha de bolha. Teve uma galera que... Filme finlandês de terror não é uma coisa muito comum chegar aqui, né? É. Então, eu achei interessante o sucesso que ele fez. Gente, eu gosto. Gosto sim, toda a questão, 2 a 1, questão, né? Metafórica dele. Não, um a um a meio, tá mais ou menos. Mais ou meio é positivo. Eu não vou entrar muito assim, né, nessa questão aí dos números aí não, gente. Vai ser você meio a meio, tá? Eu demorei um pouquinho aqui pra desenvolver o raciocínio, mas você meio a meio. Mas assim, apesar de tudo eu gostei, eu acho que né? Ele é um bem metafórico. Eu concordo com o Daniel na questão das atuações caricatas. Aquela mãe, ela, sei lá, ela parece ter saído do clipe do Black Hole Sun, do Soundgarden, assim. aquela coisa iluminada, assim, que fica rindo para toda aquela coisa caricata, aquela felicidade forçada. E porque o filme é sobre isso, é sobre essa falsidade, né? E do que ela quer para a filha dela, o esforço que ela exige da filha dela. E quando a filha dela começa ali com alguma amizade, ela corta porque ela quer uma perfeição. Ela exige isso da filha dela. E o suporte ela encontra naquela criatura que ela é meio que uma mãe dela. Ela tem aquele remorso da morte daquele pássaro. E essa criatura, lógico, é uma metáfora ali de um suporte para ela. Mas ela exige também uma coisa em troca com ela. É um filme interessante. Eu acho que ele tem seus problemas ali, talvez de ritmo. Ele tem algumas coisas no roteiro ali que não funcionam bem. Mas ele foi um filme bem interessante. Não é um tema totalmente novo, mas como ele foi desenvolvido, eu achei ele legal, assim. Eu achei que valeu uma notinha aqui dele nesse podcast. Muito bem. Esse eu fiquei curiosa pra ver também, ainda não vi. Mas bora então, bora pra maio, gente, que foi um mês calmo, né? A gente teve Gêmeo Maligno, Monstros, que é um filme com a Christina Ricci, o remake de Chamas da Vingança, e Man, que a gente já falou mal em outro episódio aí. Que a Sil considera o filme do ano, hein? Filme do filme ano. Filme preferido vai estar no da Sil, hein? Tá com certeza. Mas acho que a gente não precisa parar por aqui, né, gente? Vamos. Bora pra junho. Vamos lá, então. Pra chegar no filme que vocês tanto queriam comentar. Em junho a gente teve Crimes do Futuro e o Telefone Preto, que a gente já comentou em outros episódios. Mas tivemos também o Watcher, que é excelente, né, gente? Gente, o Watcher, só dar uma notinha aqui. Eu sugeri o tema da gente falar da Shudder por causa desse filme, né? Só que aí... Quando... Ele não falou. Aí... E a gente não falou, né? Bem que ótimo. Cortei. Porque esse filme era filmes que era pra ter só um programa só sobre ele. Sim. Aí a Silvana foi me falar, então, o Watch não dá pra colocar, porque ele foi só distribuído, ele não é o produtor original. Ah, mas não dá pra gente falar. Ah, mas aí não vale, né? Eu falei, tá bom, a gente fala. No... Desde quando a gente segue as regras, não arrisca assim. Depois o Samuel tentou a mesma abordagem, eu falei, não vai dar, gente. Não vai dar. Deixa pro final do ano. Vamos lá. É o próximo episódio já. Então fala. Eu vou falar uma frase que o Samuel, pra começar aqui, que o Samuel disse quando ele viu o filme, ele falou que o Watcher... É tudo que o Man tentou ser. Gente, eu tenho mania de começar a falar dos filmes e eu não falo a sinopse. Vou deixar vocês começarem, tá? Porque eu já entro comentando o filme e uma pessoa não sabe do que se trata. Pode começar falar, aí, alguém. Então, Will, pode. E depois vocês podem desenvolver mais. O Watch, ele é um filme de terror psicológico. Escrito e dirigido pela Chloe Okuno. Ela é estreante na longa-metragem. E sobre o que é que fala o Watch? O Watch conta a história da Julia e do Francis, um casal jovem, bonito, apaixonado, quando o Francis ele recebe uma proposta da empresa que ele atua de trabalhar na filial da Romênia. E ele, a jovem esposa dele, a Julia, resolvem largar tudo nos Estados Unidos. Eles moravam em Nova York para ir para a Romênia, um país do leste europeu, onde a cultura é muito diferente. Então, a gente vai principalmente acompanhar a Julia numa onda de solidão, porque é um país muito diferente, é um país muito frio, e principalmente é um país com uma barreira linguística gigantesca. Eu acho que um dos pontos mais bonitos de Watch é transformar a barreira linguística realmente em algo de extremo diferencial no filme. Às vezes um filme trata com muita, não é bobagem, mas com uma naturalidade as diferenças de linguagem. Eu tava vendo aquela série 1899, por exemplo, tem 7 idiomas na série e parece que não tem nenhum. Então, isso não é valorizado na série. Já esse ponto ele é muito valorizado nesse filme. A Julia tá tendo problemas de se adaptar. Ela não consegue aprender fácil aquela língua. É, o marido dela sai muito cedo e volta muito tarde de casa. E pra piorar, além de tudo isso, ela começa a se sentir observada. Ela começa a se sentir observada por uma presença, por um homem. Tem alguém que tá cercando ela em todos os cantos por onde ela tá passando. Ela começa a entrar nessa paranoia. Isso começa a afetar a vida dela bastante. Começa a afetar o relacionamento dela com o Francis. Ela é o tempo todo questionada se ela realmente está vendo o que ela acha que ela está vendo. Os instintos dela são totalmente questionados o tempo todo. Até que isso vai andando, andando, andando, andando. Até culminar em acontecimentos extremamente pesados. Então, acho que é o máximo que eu posso falar. Ao mesmo tempo, já falei demais. É, eu acho que a coisa que mais me fascina em Watch é justamente esse trabalho de condução realizado nesse filme. Ele é estrelado pela Micah Monroe, que é a protagonista do It Follows. Foi revelada no It Follows. Então, eu acho assim um outro puta filmaço do currículo dela. E principalmente, a atuação dela é uma coisa brilhante, que segura o filme em suas quase 2 horas. E, cara, sensacional. Parece, falando de Watch, ela parece ser um filme simples, assim, no medo que ele tá trazendo, na proposta que ele tá trazendo. Eu costumo dizer que meio que Watch tem elementos de vários filmes, ele faz várias homenagens, até Seven. É, você vê esse momento desse clássico dentro desse filme. E tudo que ele está se propondo ali, ele está se fazendo extremamente bem feito. O elenco está um absurdo. A gente tem, por exemplo, uma atriz chamada Madalina Neia, que faz uma romena chamada Irina, que vira amiga da Júlia. E elas têm diálogos assim sensacionais. E tem uma frase que entrou na minha cabeça, que ela não sai. Que a Irina está ouvindo a Júlia, uma das poucas pessoas que dá uma credibilidade, porque a Júlia fala... E ela diz, olha, é melhor você ser considerado louca e sobreviver e morrer provando que tá certa. Então, é um absurdo. E esse filme também tem o Burr Gorman, que é um ator, assim, que pra vilão... Cara, ele é incrível. A vida desse homem é fazer vilão, dos vilões mais toscos aos vilões mais perturbadores. E ele tá nesse filme como extremamente perturbador. E é isso. Então, o que eu posso falar é dos filmes de terror do ano, o Watch tá, é o meu top 2. É, só tem um filme que eu acho que foi melhor que o Watch esse ano. E, cara, eu fico até assim porque esse filme não teve nenhum boca a boca, sabe? Pra eu encontrar esse filme foi um acaso. É, ver pessoas que assistiram foi um acaso. Depois eu percebi que teve mais gente que assistiu e tal. E gente que gostou também bastante desse filme. Mas eu fico muito surpreso como ele não furou bolha. Eu acho que um dos motivos é justamente a questão do ritmo. É, muitas pessoas estavam considerando o filme muito lento. Na verdade, eu acabei de ver que ele tem 1h35 só. É, e tem gente que considera ele muito lento, principalmente nos seus 2 primeiros textos. Mas, novamente, na moral, esse filme é uma obra-prima no que ele se propõe na ideia de uma mulher desacreditada. Então, falei demais, falei emocionado, mas é isso aí, eu fiz cinema é emoção, pode mandar bala. Mas não, eu acho que você resumiu muito bem, Samuel. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que uma das talvez um dos pontos que você destaca muito bem é essa ideia dessa mulher isolada, não isolada de estar em um lugar sozinha, mas ao mesmo tempo ela está sozinha, sabe? Mas tem toda essa barreira linguística, cultural. É um filme que ele lhe pega, ele lhe prende por esse incômodo que a personagem ela passa. Então, pra mim, eu concordo. É um filme que chamou a minha atenção. Foi indicação de alguém, talvez até daqui, não sei. É, mas eu vi ele, inclusive, assim, meio que recente, sei lá, acho que alguns poucos meses atrás. E eu adorei, achei um ótimo exercício. Tá, gente, pra mim também tá figurando entre os primeiros filmes do ano. Até é difícil complementar aqui, que o Samuel falou muito bem dele. Né? Aí eu vou entrar nos detalhes, assim, mais assim, de sensações que o filme ele te causa, né? De incômodo. Além do incômodo dessa angústia que, né, que você acaba ali acompanhando a protagonista, do fato dela estar sendo observada, você sabe, né, que ela está sendo. Tem uma cena que é, assim, angustiante, que é a cena do metrô. Essa cena, ela é fodida, de te dar ali um cagaço. Porque, uma das melhores cenas de terror do ano. Nossa, essa cena do metrô, ela é tão sutil, ela é tão tensa, e ela é tão apavorante, que eu, assim, gente, o pavor que aquela mulher devia estar naquela cena é incrível. E o filme, ele consegue fazer isso tudo com muita sutileza. E como eu falei, além desse horror que ela tá ali sentindo ali, aí tem a parte pior, que é do imbecil do marido dela, que tá lá, que tem vezes que até fala romeno com as outras pessoas ao lado dela, falando mal dela. Aquilo ali pra mim é uma coisa horrível, né? Que cara escroto no filme, né? Ele começa ali bonitinho, os dois, o casal chegando, aquele sonho. Mas ele se vai revelando um escrotinho no filme, né? Muito mesmo porque ele não dá crédito nenhum nela, pra ela. Não acredita nela, no que ela tá passando. Bom, e falar mais eu acabo estragando a experiência de quem viu. Mas é uma atuação muito boa da Maika, como disse, do Bernie também. Ele, quando ele tá em cena, ele te causa arrepios. E é isso, ele é o, como o Samuel disse, eu vou repetir agora lá, ele é o que me tentou ser. E ele é dirigido por uma mulher, né? Então, ou seja, quem dirigiu sabe do que tá falando, né? Ao contrário do Man. Eu só vou falar uma coisa aqui, tipo, aí já vai seguir pro próximo, né? Só, né, deixando claro, eu gostei também bastante do filme. Eu gosto principalmente do visual dele, assim, da maneira como ela filma, por exemplo, muito plano geral pra destacar como que a personagem tá sozinha. Isso, sabe? Pra ampliar o espaço vazio em torno dela. Tem uma cena, inclusive, que mostra, assim, tipo, ela tá no andar de baixo e daí tá todo mundo meio que no andar de cima. Acho que tá rolando uma festa, alguma coisa assim. Então é pra... essa distância, tipo, se torna cada vez maior, né? A única coisa que eu diria é que, pra mim, na minha opinião, não é esse que é o filme que o Man tentou ser. Tipo, pra mim, o que o Man queria ser e não foi é o Resurrection, que a gente vai falar em seguida. Então, só pra fazer esse só pra fazer esse né, passar pro próximo, então. Esse teaser do Resurrection. Exatamente. Porque esse, pra mim, quando eu vi, tipo assim, o Resurrection, né? Tipo, quando eu vi, eu falei, cara, não apenas é um filmaço, como, tipo assim, como eu vi recentemente o quanto que essa temática pode ser ruim no Man e o como que ela funciona tão bem quando ela é bem realizada, então... Mas eu quero saber, inclusive, a opinião da Sil sobre isso, que tu viu esse, né, Sil? O Resurrection, vi. E aí? Ah, eu concordo com você. Primeiro que Rebecca Hall, rainha, né? Pera lá, vamos chegar em julho, então. Só pra gente colocar os outros filmes que saíram nesse mês, né? Foram o Marcas da Maldição, que é um filme taiwanês que tá lá na Netflix, e o Nope, que a gente já falou aqui também, além do Resurrection. Então, que só, né, você pega um filme que tem a Hal e o Tim Roth como protagonistas, já não precisa mais nada, vamos começar por aí. Mas eu acho que foi feito com uma abordagem bem, com certeza, oposta ao Man, né? Quando você pega alguém que sabe o que tá fazendo, é totalmente diferente, de fato. Porque, assim, tematicamente, eles chegam a ser parecidos, assim, em alguns aspectos. Da ideia de você tá tentando trabalhar com um tema que é maior do que o próprio filme, né? Você tá tentando falar sobre um problema meio que geral, assim. E tu tá usando de alguns elementos sobrenaturais, digamos assim, né? Pra falar sobre isso, assim. Tem um que ali, o filme não acontece, digamos, no mundo real, assim, né? Mas, porra, é uma abordagem completamente diferente, sabe? Sim. Sim, os dois filmes, né? Chega na parte final, assim, é o... Meu Deus, o que eu estou assistindo... É. Mas a mesma coisa, opostos. Em um eu fiquei cansada de assistir o que caralhos eu estava assistindo. E nesse eu tava fascinada, assim, Sim. né? E é terrível o que acontece com essa mulher ao longo do filme, tá Exato. ligado? Exatamente. Nossa, é. Nossa, ela tem um monólogo de 7, 8 minutos, né? Que foi filmado assim de um jeito também que a câmera vai se aproximando dela. E quanto mais próximo, mais escuro fica em volta, até que ela Sim. parece só uma cabeça flutuando, falando, sabe? E ela tava fazendo esse monólogo para falar o que aconteceu na vida dela anos atrás para uma pobre estagiária. Sim, que já tava Que indo fica embora, depois inclusive. de tudo. Tava na porta já. Tadinha, a menina chorando, assim. Ai, mas foi ótimo. Vamos falar mais de monólogos hoje. É. Mas só pra dar uma contextualizada, né, que a gente também não falou sobre o que é Resurrection. Então, a personagem da Rebecca Hall, a Margaret, né, é uma mulher que tem aparentemente a vida muitíssimo sob controle, até na aparência dela se vê. É, e ela mora com a Abby, a filha dela que tá fazendo 18 anos agora. E elas têm alguns problemas de relacionamento. A Abby tá pra ir pra faculdade, então é uma mudança grande, né? Que os pais nem sempre sabem lidar. E ao mesmo tempo, o David, que é esse cara do passado, da Margaret, ressurge na vida dela, assim. Não que ele nem vai até ela, assim. Ele começa a aparecer em lugares onde ela tá. É, e ela até tenta fazer uma denúncia na polícia e, como sempre, né, a polícia... Ah, mas ele fez alguma coisa? Ele foi falar com você? Não, eu fui falar com ele. Ah, então... É muito boa essa né? cena. Porque, O que eu posso fazer? Ele tava sentado no parque, tá ligado? E daí ela foi confrontar ele, depois ela foi na polícia, foi muito bom. E a cena anterior é tipo assim, ela viu ele num congresso, assim, tipo, ele tava na plateia do congresso e ele nem olhou pra cara dela, tá ligado? Foi ela que encontrou ele. Então, tipo, é muito o filme construindo essa ideia de não acreditar na mulher mesmo, sabe? Da maneira como ele constrói é muito inteligente, né? Porque, tipo. Ela sabe a ameaça que ele representa, só que ninguém mais sabe, né? Porque... Exato. Porque, tipo, tipo, a gente não viu nada daquilo. Mas o primeiro diálogo que eles têm... O primeiro diálogo que eles têm é muito bom porque, tipo, ele finge que não conhece ela. Muito bom. Muito bom também. Mas depois, quando ele finalmente, tipo... quando ele finalmente dá a entender quem que ele é, é sensacional, gente. É incrível, assim, o que ele fala pra ela, assim. Eu não quero entregar, porque, assim, na hora que eu vi aquele diálogo, eu falei, meu Deus. Então, não vou nem entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas é sensacional. Demais, demais. Não entra não, que eu não vi ainda, não. É muito bom mesmo. É, também, eu tô louco mesmo. Eu tô louco filme, pra inclusive. Ver. Eu inclusive, também não. Eu até ia comentar, a única coisa que eu queria comentar é que a Rebecca Hall, né, tá esse nome, assim, sensacional, que é ela. E é outro grande filme de terror, um dos grandes filmes de terror do ano que ela estrela, né? Porque em 2020 eu já havia comentado do A Casa Sombria, sim. que é filmaço assim, também, né? Filmaço, filmaço. É a atuação dela do começo ao fim, ela carregando o filme nas costas, dando alma. Ela é o nome, ela é sensacional. Cara, e é muito legal que ela veio assim pro universo do horror, né? Porque ela. Começou ali até mesmo ali como pareceu muito com o Woody Allen, né, no Cristina Barcelona. Aí depois ela começou a fazer, acho que ela fez o... Ah, isso... O Presente? Não, tem um que é tipo... Ah, o Presente é com ela também? É, tem um que ela tá num orfanato, é legal, que é também. Maravilhoso esse filme. Ah, eu tá, eu lembro, nome, não lembro nome, mas depois eu lembro, isso. gente. Mas é legal ela ter vindo assim pro universo do horror, porque ela é muito boa atriz, eu gosto muito dela. Ah, tomara que ela continue, Sim. eu quero ver outras coisas com ela. Gente, então partindo pra agosto, é aqui que a gente começa a se afundar num lamaçal de um filmes espiral infinitos. E numa tempestade sem fim. Pois é. Em agosto, então, tivemos o lançamento de What Josiah Saw, que já falamos dele lá no nosso episódio da Shudder, né? É Orphan 2, A Origem, é um filme que eu não dava nada e acabei me divertindo muito assistindo. A Fera... Aquele com o Idris Elba contra um leão. Ah, sim, esse eu vi. E Convite Maldito, E os três que são, acho que os mais interessantes esse mês, que são Bares, Bares, Bares, o Prey e o They, Them. Eu queria começar falando sobre Bares, Bares, Bares, que é um filme que esse sim foi o filme que mais me dividiu esse ano. Disparado, eu, assim, pra você ter uma ideia, eu assisti duas vezes. Aliás, eu não precisei, eu fui obrigado, porque pro meu namorado esse é o filme do ano, e pra mim não tá nem no top 10, mas ok, pra vocês verem como é que é aqui em casa. Mas, do que é que se trata Bares, Bares, Bares? É um grupo de jovens que eles são ricos, eles são jovens com bastante grana, mas são um grupo bem problemático, principalmente entre eles têm muitas picuinhas entre eles mesmos, até que eles todos vão estar reunidos ali no único lugar, que é a mansão de um deles, para fazer uma festinha durante a passagem de um baita de um furacão. Tá tudo indo até razoavelmente bem, dependendo da quantidade de tensões que eles têm entre eles, principalmente problemas relacionados a sexo e drogas e emoções mal resolvidas, até que a celebração muda completamente de figura quando eles começam um a um a morrer. Então, na ideia de que existe um assassino, então, entre eles. Bares, Bares, Bares é um filme que tenta ser um retrato dessa geração, principalmente dessa geração mais estadunidense, claro, mas meio que uma geração ocidental também. Formado por um grupo, um elenco de jovens, a maioria de grandes nomes que estão assim, que a gente pode ficar de olho pra caramba no futuro, porque são nomes de peso, como por exemplo a Hayden Sanott, que fez aquele filme maravilhoso, perfeito, que eu esqueci o nome, tô com ódio agora que eu esqueci o nome. Mas é porque é uma coisa judaica, é um termo judeu, Shiva Girl, uma coisa assim? Isso! Shiva Girl. Ela é a É Shiva protagonista de Girl Shiva mesmo? Girl. Shiva Não, isso, Baby. Shiva Baby, Shiva Baby. Baby. Ela é a protagonista de Isso. Shiva Baby e esse filme é uma das melhores comédias que eu já vi nos últimos tempos. Só que é uma Adoro comédia Shiva Baby. praticamente de terror psicológico. É Adoro. muito bom! É muito, muito, muito, Nossa. muito bom. Tem o Pete Davidson, tem a Maria Bakalova, que é Oscar nominate, e a Amanda Stenberg. Então é um elenco muito bom. Num filme de muitos altos e baixos, eu acho que é o mínimo que eu posso dizer. Que, enfim, mas é definitivamente um filme. É um filme que parece que ele odeia jovem, ele odeia os jovens da atualidade. É um filme que vai ficar batido muito rápido, principalmente pelo seu final, que é interessantíssimo. É definitivamente um dos grandes momentos, é a revelação de quem é o assassino nesse filme. E, enfim. É um filme de emoções juvenis, eu acho que esse é o problema, que eu não consegui me identificar tanto com esse filme. Ele é jovem demais pra mim. Então, tem uma série de discussões que loucas, essas são pessoas que valorizam coisas que você não valorizaria normalmente. Então, acho que o melhor resumo de Bares, Bares, Bares é o Twitter sendo assassinado. Então, as pessoas do Twitter sendo assassinadas. Então, era uma brincadeira que foi feita durante a divulgação desse filme, e depois que eu assisti, tipo, era a divulgação perfeita, realmente a explicação perfeita. Acho que a única pessoa adulta realmente do elenco é o Lee Pace, então ele tá maravilhoso de lindo, inclusive. E com uma Está mesmo. participação até pequena, mas com cenas assim absolutamente marcantes. Então, fica a recomendação de Bares, Bares, Bares. Não é um filme ruim, não é um filme ótimo, é um filme diferente. É difícil falar sobre esse filme quando você não é jovem, principalmente. Não é mais jovem. Mas é um filme que te faz entender um pouco dessa geração, odiar um pouco dessa geração. E é isso, esse resumo, basicamente. Eu me diverti muito assistindo. Talvez eu tenha esperado mais do que acabou sendo o resultado, mas eu me diverti. Eu sou uma pessoa que mora na internet, infelizmente. Então eu peguei muitas piadas, sim. Eu fiquei com muita dó do personagem do Lee Que ódio. Pace, que era o mais alheio ali, o pobre. Mas eu entendo quem não gostou, assim, mas eu me diverti demais. A segunda vez que eu assisti, que aí eu fui obrigado porque estreou no meu cinema, no cinema na minha cidade, e eu fiquei muito surpreso que veio pra cá. Não veio X nem Pearl, pra vocês terem ideia, mas veio Bares, Bares, que porra de cinema é esse? Enfim. Mas na segunda vez que eu assisti Bares, eu me diverti bem mais, realmente. Aí eu fiquei, pô, não, ok. Esse filme é legal, ele vale a pena ser indicado. Mas na primeira, eu acho que foi o problema da expectativa. Eu tava com uma expectativa gigantesca nesse filme. Eu tava gigantesca, principalmente por causa do elenco. Pois e é. Os trailers são ótimos. E a música da Charlie XCX, eu vi dois shows dela esse ano, gente. Eu amo a Charlie. Vi fucking dois shows da Charlie esse ano. Provavelmente ela nunca mais volta no Brasil, mas eu vi dois shows dela esse ano. Ela pareceu que gostou bem daqui. Ela também, amou, né? Amou, nossa. Ela tava enlouquecida, ensandecida. Mas sabe como é que é, né? Quanto mais o artista diz que ele ama o Brasil, mais ele demora pra voltar. É verdade. Isso é um fato. Beyoncé, depois do Rock in Rio, nunca mais. Ai, é isso. Mas o que mais? E o Day Dam, Samuel? Day Dam foi uma das grandes decepções do ano, quiçá a maior, porque eu queria muito que esse filme tivesse sido bom. Sim. Deixa eu só pegar a ficha aqui, que eu esqueci o nome do diretor, mas ele é um diretor já aclamado, John Logan. Dirigiu alguma coisa da Marvel, né? Não sei se ele fez coisa acho que da não, Marvel. Acho que não. Não, acho que não. Tô brincando. Acho que ele é da TV, não é? Não, ele trabalhou no Gladiador, no Aviador, no Sweeney Todd, no Hugo e Skyfall. Ah, o roteirista. Isso, é, ele é o roteirista. Mas dessa vez ele tá dirigindo. O que é que se trata o Day Dan? O Day Dan conta a história de um grupo de jovens LGBTQIA+, às vezes eu me confundo, desculpa, que é forçado a ir para um acampamento de cura gay. A premissa é muito interessante, os personagens são incríveis, ao mesmo tempo que o filme ele está contido nele mesmo de uma maneira que é assustadora em todos os sentidos. Porque você tem um filme que ele está contido em ideias, contido em acontecimentos, e que no fim das contas ele é uma agenda liberal. E eu odiei isso, odiei o final desse filme com todas as minhas forças. Ele é um filme com extremo carisma e você tá vendo o roteiro tentando matar esse carisma o tempo todo. Esse acampamento de cura gay, onde tá esses personagens, esse acampamento ele é um espaço diferenciado. Geralmente acampamentos de cura gay eles são baseados em cristianismo. E eu achei muito interessante porque eu tava assistindo o filme e eu tava vendo, esse acampamento não é normal, tem alguma coisa muito estranha. Porque, inclusive, eles têm o coordenador do acampamento é o Kevin Bacon, em atuação sensacional também nesse filme. E ele tá de uma maneira muito aberta para aqueles jovens. São jovens que não são não binários. Por exemplo, o protagonista, que é o Jordan, ele é não binário, ele não tem a identificação com gênero, não é? E outras pessoas, tem jovens trans, tem gays, tem lésbicas. Então, essa galera, ela tá sendo até bem recebida. O acampamento não é um local de conversão cristã. Depois você vai entender como é que funciona essa conversão que o Kevin Bacon e o time dele usa. Mas o filme não engata. E principalmente, ele tenta ser um slasherzinho. Ele tenta ser várias coisas e ele não consegue. O problema desse filme é esse. Ele tenta ser um slash, ele faz uma primeira cena e esquece por 90% do tempo que ele é um slash. Ele só vai lembrar, literalmente, nos 15 minutos finais do filme, ele vai lembrar que ele é um slash. Ah, tem que matar alguém, né? Tipo, não, aí ele resolve, não, vamos correr atrás do tempo perdido e matar todo mundo. Em vez de ele, matando um pouquinho por vez, ou coisa assim, ele deixa pra matar todo mundo no final, assim, porque realmente ele esquece que tem que fazer isso também, né? Agora, assim, eu não sei se foi só comigo, mas quando... Porque, assim, eu também não procuro informação nenhuma sobre os filmes e tal, né? A única coisa que eu sabia é que ia ser um slasher que ia se passar num acampamento de cura gay. Por algum motivo, eu pensei que seria uma comédia. Porque que eles iam tentar... Até porque depois falaram assim, ah, o líder lá do acampamento vai ser o Kevin Bacon. Pô, Kevin Bacon tava no Sexta-feira 13, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eles vão brincar com isso e tal. E não, o filme não é sobre isso. Ele tem Ele tem ali a sua agenda muito clara, como tu falou, né? Ao ponto de que ele fica martelando ela o tempo todo. Tipo assim, não existe um subtexto no filme. Tipo, o subtexto é o texto mesmo, né? Uhum. Tipo, o slasher é deixado pra segundo ponto. Então, eu acho que o terror, ele consegue ser mais sutil em relação, sabe, quando ele quer trabalhar com diferentes temáticas, ele consegue fazer isso sem colocar isso no primeiro ponto, no primeiro plano. Mas tudo bem, se ele quer fazer isso, se ele quer colocar no primeiro plano, não tem problema nenhum. A questão é que, tipo assim, então faça um filme bom, né? Mas não é, sabe? Tipo, o filme não funciona, cara. Não, tipo, não funciona. E aí ele fica arrastado, porque daí ele fica, tipo, nessa, como tu falou, tem uma morte no início, e tem, tipo, sei lá, 5, 6 mortes nos 10 minutos finais. E aí, tipo, cara, é muito mal estruturado, é muito, muito mal feito. Eu não sei se mais alguém pensou que seria uma comédia, mas, tipo assim, eu realmente pensei que seria. E é um tipo eu pensei de comediante, pegar esse... né? Tem comediante nesse elenco. Então, tipo assim, tinha tudo pra ser, tipo, sei lá, pelo menos nas primeiras vezes que eu... Nas primeiras fotos que apareceu, acho que no Instagram, que é da Blumhouse esse filme, né? Eu sigo eles. E eu jurava que era, aí, então tipo assim, né, logo de, eu fiquei esperando, tipo, digamos, o humor começar, daí o humor não vinha, daí eu falei, ah não, então não é sobre isso. Aí tudo bem, mas tipo, mas então se vai fazer sobre outra coisa, tipo, faz direito, sabe? E vindo de um cara que é tão, tão experiente como o John Logan, é estranho que os maiores problemas do filme estejam no roteiro. Porque visualmente o filme funciona em alguns aspectos, assim, pelo menos. Eu já, por exemplo, eu já dei aula e eu usei uma cena desse filme aqui pra mostrar a maneira como ele usa a dicotomia entre luz e sombra, sabe? Então, tipo, tem uma cena de um dos personagens falando com uma psicóloga, eu acho, e daí, tipo, atrás dela tem uma parede vermelha, enquanto na outra tem uma janela com a luz entrando, sabe? Então, tipo, tem essa dicotomia que o filme usa. E... Mas, assim, cara, é pouco, assim. O filme não se sustenta de maneira alguma, sabe? Fica ruim. Simplesmente ruim, sabe? Ele incrivelmente, tem alguns momentos que você mesmo disse. Ele tem momentos individuais que funcionam bem. Tem uma cena que eu adoro nesse filme, que é... É um dos momentos finais, eu vou dar meio que um spoiler, mas ao mesmo tempo não. Que é um casal que ele tá transando, e esse casal, ele é um casal, é um homem e uma mulher, que são considerados curados já, da cura gay. Só que pra transar, e essa cena é perturbadora, eles precisam ficar usando os celulares dos jovens que já estão fazendo tratamento ali, e eles ficam vendo fotos desses jovens. E o homem fica vendo fotos do homem e a mulher fica vendo fotos de mulher. Só assim eles conseguem transar. Então essa cena, ela é perturbadora. Foi um ponto alto. Então, é o tipo de coisa que eu achei que o filme usaria como humor, sabe? Quando eu pensei que seria uma comédia. Porque, tipo, a ideia, tipo, de tu querer, sei lá, fazer um filme centrado em torno da cura gay, tá ligado? Isso não funciona. Então, tipo, eu achei que o filme ia expor esse absurdo por meio da comédia. Ele expõe, tipo, simplesmente expondo, né? Tipo, tá ali, olha aqui a bizarrice que é isso, sabe? Esse casal supostamente curado e tal, tipo, que não, eles simplesmente aprenderam a manter uma certa aparência, né, quando estão junto com os outros, e quando eles estão sozinhos, eles são eles mesmos e tal. Eu não sei, o filme parece que ele tá no tom diferente, pelo menos pra mim, eu senti isso o tempo todo. Mas eu concordo contigo, a cena se torna perturbadora por causa disso, né, tipo, porque ela não tem nenhum filtro, ela tá expondo, digamos, como é, sabe? É quase um negócio mais documental, assim. Tudo nesse filme tá na superfície. Eu vi algumas teorias de por que esse filme ele acabou ficando tão problemático, a produção dele. Não é nada certo, mas é porque, tipo, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos tá passando por um momento muito fodido de conservadorismo, mesmo com os democratas tendo vencido o Trump. A Suprema Corte fez umas merdas aí, né, questão do aborto, eles deixaram a Deus dará, e eles estavam planejando fazer isso com outros pontos também, inclusive casamento gay. A Flórida, por exemplo, está numa cruzada, eu não sei nem que ponto se andou mais, ou se parou, que é a questão de tá fazendo uma lei estilo Rússia, tipo, não pode nem falar mais a palavra gay. Então, nem é a antipropaganda que eles chamam, né? E é a homofobia descarada. Ontem rolou um evento extremamente tenso de uma apresentação teatral de um show de drags natalino. E esse show precisou de extrema segurança, um grupo policial gigantesco, com gente de esquerda e gente de direita querendo atacar e defender a peça. E nos Estados Unidos, interessante também que, tipo, lá a política de armas, assim, é pra todo mundo. Tanto que eu tava vendo vídeos, eu tava chocado como a galera de esquerda, defensora da liberdade também, tava armada até os dentes. Então, tá bem tenso e pessoal, eu tava vendo que isso prejudicou um pouco a ideia do filme. Por isso que eles apostaram numa agenda liberal. O final desse filme é um terror, assim, de ruim mesmo. Ruim. Pra um personagem maravilhoso que é o Jordan, bem construído pra caramba, mas no fim eles botam uma agenda liberal, de pensamentos liberais, enfim, um saco. Esse filme tinha tudo pra ser razoavelmente bom, talvez um dos melhores do ano, e foi uma grande decepção. Eu fiquei triste. Eu nem vi. Eu também tava super esperando e... Eu nem vi, porque todo mundo falou tão mal dele que eu apostei em outras coisas. Esse eu pulei também. E o Prey, gente? Ah, o Prey, eu apostei no Prey. E apostou bem. Bem certo. Apostei bem. Tá certo, era um filme que eu não tava botando a menor expectativa. Mas eu gostei. Ele tem lá seus problemas. O que é o Prey? O Prey é mais um filme da franquia cansada de guerra do Predador. E vamos lembrar, pessoal, que tirando o primeiro filme, e eu gosto do segundo, aquele de Los Angeles, eu acho ele ok. Todo o resto da franquia do Predador é um desastre. aquele filme Os Predadores é horrível, aquele o The Predator é pior ainda. Então esse, eu fui achando que ia ser uma bomba. Mas ele é legal, sabe assim? Eu acho que ele funciona naquilo que ele se propõe a ser. Ele não é uma grande obra e tal, mas ele pelo menos tenta trazer uma coisa diferente. Ele se passa, sei lá, em 1700 e alguma coisa. A personagem é uma índia. Ele se passa nesse período. Gerou inclusive muita, assim, né, teve uma galera sem noção que reclamou, uma mulher, não sei o que, pô, o que é que tem, velho, deixa a mulher brigar com um predador que ai, tem que ser sempre ai, o porque o Schwarzenegger, porque o Schwarzenegger é que é forte pra matar ele lá. O Schwarzenegger, né, o povo esse povo que tudo é pegar o Schwarzenegger, que eu tô ligado. Mas eu gosto da maneira como o filme se desenrola. Eu realmente gostei, veja, ele pareceu pra mim um filme muito despretensioso. Quando eu digo despretensioso, não que ele foi feito de qualquer jeito, mas eu acho que ele tentou fazer algo que funcionasse, mas sem os exageros dos últimos filmes do Predador. Vamos botar um super predador brigando contra um predador menor. Não. Vamos voltar uma coisa meio pro básico, mas vamos dar uma cara nova. Eu acho que funcionou, assim. Eu gostei. Eu não sei vocês, mas eu achei bem, bem de boa, assim. Bem melhor que alguns outros filmes lá com o bichão. Eu gostei. Melhor que Alien vs Predador? Não, aquilo é uma bomba. Aquilo ali é uma catástrofe. Aquilo ali é um atentado de Chernobyl. Eu não sei, olha, Felipe, às vezes eu acho que eu preciso pegar o primeiro Alien vs Predador pra assistir de novo, não, pra ver se vale não. Como um filme de versão. Se não, eu... vale não. Aquilo se ali... Se eu teria uma outra visão dele hoje, sabe? Não tem, porque além de tudo ele envelheceu mal, ele é todo ruim, aquele filme... E tem umas coisas péssimas que não funcionam nunca. O Lance Henriksen dizendo, não, dei as costas pra mim. Minha gente, que filme chato. Não, nada daquilo se aproveita, Samuel. Eu acho que Alien vs Predador, velho, sério, eu digo isso poucas vezes, mas quando eu digo, eu acredito que eu estou falando, assim, do coração. Que é... vale mais a pena você ir fazer um tratamento de canal sem anestesia do que você passar 2 horas assistindo Alien vs Predador. Ai, ai. Revendo Alien vs Predador. Revendo, que ele quer rever. Ele quer rever. Mas o Prey eu gosto. Vai ver o Prey, o Samuel. É mais de boa. Não, Prey é ótimo. Eu adorei esse filme. Foi uma surpresa. Porque então, eu não acho que esse filme reveja. Eu também não. Eu achei o trailer péssimo. Eu fiz, meu Deus, o que é isso? Essa Pocahontas aí. Ai, meu Deus, isso não vai dar certo. Mas olha, eu estava 100% enganado. Eu gosto do filme. Eu gosto da protagonista. Eu não vou lembrar o nome dela. Mas enfim, eu gosto da protagonista. Eu achei o filme super bem resolvido, minha gente. Ela chama Naru. Naru, isso, valeu, Ivo. Olha, gente, eu gostei bastante, bastante do Prey. Eu gosto do filme do Cloverfield, do diretor. Uhum, é o Dante. Eu não sei falar o nome, gente, mas é algo como Trachtenberg. Eu não gosto. Rua Cloverfield? Você não gosta do Rua Cloverfield? Ah, não, desculpa. Rua Cloverfield eu gosto. É legal pra caramba. Rua Cloverfield é massa. Sim. Eu não gosto do Cloverfield e do... Como é o nome do terceiro? Efeito Cloverfield? Não, Paradoxo Cloverfield. Paradoxo, gente, finge que não existe. Não, mas o primeiro eu também finge que não existe. mas voltando ao Prey, eu gosto muito de como... É, né, do aspecto estético do filme, né, ele é bem ambientado. O Predador, ele é muito... A figura dele, né, é muito emblemática. E é legal, a personagem é muito boa, a Naru, ela é muito boa. Voltando ao assunto do Felipe aí, que teve aí as reclamaçõezinhas da galerinha aí, que ficou... Ai, ela é fraca pra enfrentar o Predador. Ela usa a inteligência, ela é inteligente, caralho. Ai, o Predador matou um urso, rasgou um urso. Não, o urso não é inteligente, não, ela é. Ela... Isso. Tá, então o que acontece, né? Que ela é uma personagem que ela entende ali, ela estuda, né, o Predador. Ela vê e entende quais que são os pontos fracos dele pra ela conseguir enfrentar. E ela faz isso muito bem, muito legal. Ela encara ele usando o que ela sabe fazer. E isso é uma sacada muito boa do filme. E, né, aí eu não sei por que ofendeu tanto esse pessoal aí. O filme é ótimo, o filme é bacana, a personagem é boa. É, né, não é uma maravilha da sétima arte, assim, porque a gente entende ali que o Predador, ele tem suas limitações narrativas. Ele não tem muito a oferecer em termos de conceito, de estrutura, né? Então, eu achei legal eles ambientarem ele nesse período. É 1720, 1700, isso. Uma coisa assim. É muito legal essa ambientação, porque ele, justamente, ele tem uma tecnologia muito avançada para aquela época, né? Para ele se divertir ali, se caçar ali, né? Que é o que eles parecem fazer. E é interessante como que a personagem utiliza o que ela tem, né, pra encarar ele. Ela entende essa tecnologia dele. Então é uma sacada bem legal do filme, eu curti bastante. Valeu a pena, foi uma grata surpresa. Eu também não tava esperando muita coisa dele, não. Não, eu tava esperando um desastre, mas eu curti, gostei de verdade. Eu, quando comecei a assistir, a primeira coisa que eu fiz foi ir no site Does the Dog Die? Tem um site. Eu não sabia. Tem um site. Ele serve para outros animais também em filmes. Então, gente, a gente tem esse trauma de bichinhos, sim, que morrem nos filmes e tal. Dá aquela consultada, né? Não sabia dessa. Gente, eu não sabia. Nossa, e é um vira-lata caramelo ainda por cima. Então. É, a minha namorada sempre fala assim, se tiver bicho morrendo, ela para de ver. Então já sabe, exato, ela já sabe onde tá pesquisar. Não vou falar com ela. Sim. Ah, eu acho que não precisa nem morrer. Ai, eu acho que é porque eu sempre acho que o bichinho sofre nas filmagens. Eu não curto muito, não. Ah, mas ele aparece até pouco. É não, sim. Em aquela cena do grupo dos indígenas lutando contra o Predador é foda, hein? Eu adoro aquela cena. Sim. E os caras vão pegar ela, né? Que é arrastada de volta pra aldeia. No fim ele aparece, eles se organizam e mesmo assim, velho. Foda. E você fica muito, muito apegado a todo mundo ali. Todos os personagens. E é foda que, tipo, o terror desse filme do Prey não é o Predador, é quando aparece o Homem Branco, velho. Sim, que ódio. É pior. Pois é. Uma sequência incrível lá da Terra em Chamas, da Terra acinzentada, cara, foda. É porque realmente a gente tá vendo e achando que é o Predador que tá fazendo aquilo, e na hora que você descobre, você vira. É. E até porque o Predador, ele tem o seu código de honra, né? Ele enfrenta os inimigos com base nas armas que os inimigos têm. Então, por exemplo, quando é contra o urso, ele sai na mão contra o urso. Porque o urso não tem como pegar um arco, alguma coisa assim, pra atirar nele. Uhum. Então ele briga na mão, quase morre por causa disso. Mas ele não trapaceia, ele segue as suas regras. Uhum. Então, e ele tem mais honra do que o Homem Branco ali nesse filme. Muito mais. Então bora seguir, gente. Setembro. A gente teve Speak No Evil, já falamos também em episódios anteriores. O remake de Boa Noite, Mamãe. Olhos Famintos Renascimento, o filme que ninguém pediu. Deus amado. É, Sissi, que é mais um, mais um lançamento da Shudder também. É, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que é uma adaptação de um livro que foi lançado esse ano pela Intrínseca aqui no Brasil, inclusive. Quero muito lê-lo e assistir o filme. É um filme chamado Bring It On, Cheer or Die, que é uma sequência daquele filme As Apimentadas, de 2000, mas é uma sequência de terror. Escrito pela Rebecca McKendry. Estou curiosíssima, mas ainda não assisti. Ei, olha aí. Do Glorious. Né? Estou curiosa, mas ainda não assisti. Tivemos A Queda e Don't Worry, Darling. E separei três aqui que acho que foram os de maior destaque, que são Sorria, Pearl e Barbarian. Ah, eu quero falar do Barbarian. A gente pode pular o Sorriso. Porque ele é não, muito... eu quero falar mal. Ele eu é não muito vou nem falar ruim. Do Barbarian muito não, pode falar. Odiei o Sorriso, perdi meu tempo. Vamos falar logo mal, que depois os meninos falam bem dos outros filmes. Vamos falar mal dele, rapidinho. Isso. Mas esse também me foi recomendado, sim, apesar de eu ter visto ele. Mas foi falado, não, algumas pessoas, não, o filme é bom. A primeira cena do filme, ela te dá um cagaço ali. A primeira cena é boa, mas só porque depois do que se segue, o filme, para começar, ele já ali, ele não tem nada diferente ali do que a gente viu em Um Chamado e no It Follows. Só que assim, ele é um filme que, ao contrário do It Follows, que tem uma... Que também, né, o It Follows faz uma referência ao Chamado, mas o It Follows, ele ainda consegue ter uma narrativa ali, dele ali, peculiar. E esse, ele é muito tipo assim, ok, tem uma maldição e eu tenho que passar pro outro. E ele não tem um aspecto mais de empatia com o personagem, ele não tem um subtexto ali dentro da narrativa para entregar. E assim, o filme, ele se sustenta pelos personagens que sorriem e são aterrorizantes. Inclusive tem uma cena assim que, né, quando você tá vendo o filme, você não tá gostando, aí você enxerga todos os defeitos, né? Tem uma cena lá que eles estão investigando, essa pessoa sobreviveu. É porque quando ele sobreviveu, né, ele não se matou, ele matou uma pessoa. Ele matou uma pessoa, então ele sobreviveu, né? E a pessoa seguinte pegou a maldição. Qual que era a diferença, gente, de um para outro? Tá na cara, né, que você tá vendo. Mas não, ela vai lá no caralho, atrás do cara, pra descobrir o que é que ele fez. Grita na frente dela o que é que aconteceu. Eu falei, meu Deus, o que é que tá... É 20 minutos de cena com isso. Com a coisa que, tipo... Gente... Desculpa, gente, minha revolta, mas na hora que eu vi essa cena, eu virei, meu Deus do céu, por quê? Ok, gente, é isso que eu tinha pra falar. Que ele fez diferente? Esse filme ele é ruim pra caralho, a gente tá falando do filme que foi a maior bilheteria de filme de terror do ano. Ele fez mais de 200 milhões de dólares, é uma marca, assim, foda pra um filme que custou centavos. Então... e a gente tem que lembrar que ele foi feito, primeiramente, pra streaming. Era o Paramount Plus, né, que ele ia passar direto. Só que as sessões de teste desse filme foram tão boas que a galera, não, bora investir. E eles investiram correto. O que eu admiro e sorria não é nada do filme, é tudo que tá por fora. É toda essa história. Porque foi feito todo um plano de marketing gigantesco pra esse filme, com ações pontuais, teve até as questões das pessoas sorrindo em lugares públicos. Isso foi legal. No filme, em estádios de futebol. Então isso viralizou. O filme foi um boca a boca do caralho. Foi o maior boca a boca do ano, provavelmente. Então fez sucesso por onde passou. Foi um sucesso no Brasil, foi um sucesso nos Estados Unidos. E tá aí, encheu a burra de dinheiro dos produtores. Mas o filme é uma droga. É um filme muito ruim. Ele é a versão, sei lá, It Follows para iniciantes. Porra, que droga é esse filme. Ele é muito ruim. Então, e que nem o Ivo falou, os pontos de virada desse filme são péssimos, são muito mal trabalhados. É chato falar isso, mas tipo, é burro. É tratar o telespectador meio que como burro, sabe? Então, enfim, foi uma puta decepção. Eu acho que todo mundo que assistiu esse filme, tipo, alguém ficou falando, hoje você dificilmente encontra alguém que realmente gostou desse filme. Então por que vocês ficaram falando, caralho? Por que eu assisti essa porra? Conheci duas pessoas que falaram muito bem dele, eu fui ver, aí quebrei a cara. Mas ó, vou falar uma coisa. Eu contribuí pra bilheteria do filme, que eu vi ele no cinema. Então é parte desses dois. Essa indústria horrorosa é financiada por pessoas como você, Daniel. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu enxergo todos os defeitos do filme, inclusive acho que eu já apontei alguns aqui em episódios anteriores e tal. O fato de ele ser uma cópia descarada do It Follows, que é um filme que eu adoro, chegou a me ofender em certo momento, porque tinha diálogo que ele parecia que ele tinha copiado e colado do It Follows. Porém, eu preciso dizer que a sessão no cinema eu me diverti muito. Porque esse filme tem uma característica que, na verdade, seria um defeito, mas que eu acho que na exibição do cinema funciona. E não funcionaria no streaming, por exemplo. É que, assim, ele não tem sequer construção de tensão para as cenas. Não existe tensão nenhuma no filme todo. Tensão, para mim, é o elemento mais importante de um filme de terror. Não existe nada. O que ele tem é susto, um atrás do outro, tá ligado? Um atrás do outro, E aí são sustos que, por exemplo, se beneficia muito de um som alto na sala de cinema, que foi onde eu vi. E isso fez eu gostar um pouco do filme. Assim, pelo menos eu me diverti. Não foi um tempo perdido como foi o de vocês. Porque, assim, eu levei vários sustos vendo esse filme. E eu levei vários sustos por causa que é aquele susto gratuito mesmo. Aquele lá que é tipo assim, que ele joga o volume lá em cima e tu não tem como não dar um pulo dentro do cinema. E eu dei vários pulos dentro do cinema. E eu não lembrava a última... Eu acho que a última vez que eu levei tanto susto, assim, consecutivo vendo um filme, acho que foi no primeiro Sobrenatural lá do James Wan, sabe? Que era, tipo, um atrás do outro também, assim, tipo, que não tinha, praticamente não tinha tensão nenhuma, era só susto. E eu gosto disso, porque o filme consegue meio que me tirar, sabe, da mesmice, assim, então, tipo, dá uma mexida com a gente. Eu gosto dessa sensação. O filme é ruim, eu admito, mas eu me diverti vendo no cinema. Que, por exemplo, é uma coisa que a gente falou também, eu acho que esse filme aqui, ele se beneficia muito da exibição no cinema, assim como eu acho, só retornando um pouquinho, que o Prey, que a gente falou agora, teria se beneficiado bastante também. E ele perdeu um pouco porque ele não passou no cinema. Esse aqui eu acho que ele ganhou porque eu vi no cinema. Pelo menos na minha percepção, sabe? Continuo achando o filme ruim, continuo achando que ele tem vários defeitos, mas eu consegui me divertir vendo ele, que é uma coisa que faltou pra vocês. Vocês não se divertiram vendo o filme. Vê ele na televisão e volta daqui a um ano. Eu só sofri. Então... Porque daí fica tudo, tipo, você só vê os defeitos, tá ligado? É, tipo... Pronto, gente. Okay. Porque assim, ó, não era só eu que tava pulando dentro do cinema, era tipo todo mundo tava pulando dentro do cinema, tá ligado? Porque ele é exagerado, tipo, ele é muito exagerado. E aí o efeito sonoro ele toca lá pra cima, assim, mas era coisa que assim, que quase estourava as caixas, sabe? Então assim, não tinha como não levar susto. E aí eu achei isso muito divertido. Felipe, bora, fala, começa aí. Agora vamos falar de filme bom. Olha, Barbarian, ou na versão brasileira, ficou como Noites Brutais. Ei, desculpa, eu gosto desse título, ó. Eu acho que não faz jus ao filme. Eu acho que ele fica uma coisa muito genérica, Noites Brutais. E o filme ele não é sobre isso. O que é o Barbarian, Noites Brutais? Ele começa numa premissa que eu acho extremamente assustadora. E que, por exemplo, eu evito toda vez que eu preciso fazer uma viagem, o pessoal, ai, vamos alugar uma casa no R&B. Eu não gosto. Sei lá quem mais tem chave daquela casa. Lembrem, pessoal, eu sou uma pessoa que morre de medo que uma pessoa more escondida na minha casa sem eu saber. Então, assim, uma casa que várias pessoas vão ter a chave, ou pode chegar um dia antes, eu já não gosto. E essa garota, uma garota, é a Tess. Ela está indo para uma casa numa região altamente bizarra, pobre, humilde, assim, assustadora. Qual é o lugar? É Detroit. Detroit. Pronto, Detroit. Sempre Detroit. E quando ela chega lá, tem um cara. Na verdade, a senha dela não abre, não, ela não consegue conectar, a chave não tá onde é pra tá. Mas tem um cara. E aí, né, fica aquele clima de tensão. Pô, eu aluguei, eu também aluguei, o que é que eu faço? Pronto, eu já tinha ido embora. Mas ela Ô Felipe, resolve deixa eu passar. só te interromper rapidinho. Só Pode uma não. coisa. É que assim, não é qualquer cara que tá lá, é o É o Pennywise que tá lá. Pennywise. É o É o. Bill Isso Skarsgård eu acho que é com muito 1,93 importante, tá? de altura. Bill É o Skarsgård. Pennywise, então assim, tu não confia nele de início, assim. Gente, pera só um momento, que a Isabela Boscov fez um vídeo sobre esse filme e ela fala que o Bill Skarsgård está com. Ele tem a aparência de alguém que acabou de sair do banho. Sim! É a cena ele Sim, abrindo a é. porta, tipo assim, parece que ele acabou de sair do banho. Isso mesmo. E aí? Mas aí ela resolve passar a noite lá nessa casa. E o que acontece é que. Como essa imagem recente, eu vou evitar dar spoilers, né? Mas existe algo naquela casa. Existe um mistério naquela casa. E aí você vai acompanhando a personagem da Tess, né? Que é essa garota que chega no meio da noite. Só que do nada, o filme corta e vai para um outro personagem que tá a quilômetros dali, que não tem nada a ver com a história, que é o Justin Long, né, que fez o Jeepers Creepers. E aí, tipo, você tá lá numa cena de tensão, puta tensão, assim, dizendo, meu Deus, o que é isso? Aí de repente corta, aí vai. Então você traz uma outra história que acaba indo bater naquela casa, né? Cuidado aí para que eu não passe informações. Mas existe. E por que que eu falo que eu gosto do título original, o Barbarian, né? Essa ideia de uma coisa cruel, sádica, bárbara, né? É porque vai acontecer. A gente em algum momento vai entender o que é que está acontecendo na casa. É assustador, assim, é bizarro, é grotesco. E você tem ali o personagem que seria, digamos, dentro do arquétipo de vilania, e os personagens dentro do arquétipo de mocinho e mocinha. Só que isso vai também passar por algumas modificações. Eu achei um filme assim que ele me pegou muito, eu gostei, eu acho que ele tem um nível de tensão muito bom. A casa é assustadora, a localização é assustadora e a sensação do que acontece naquela casa é assustador. Então, assim, para mim foi uma grande surpresa. Eu gosto muito, inclusive, da maneira narrativa como o filme se desenrola, né, com essas quebras que, ué, peraí, que é que eu, por que isso? Mas no final tudo é meio explicado. E para mim funcionou bastante. Eu acho um ótimo filme. Eu fui ver esse filme sem informação nenhuma, sem ver Ah, nada. eu fui Eu fui zerado, muito no zerado, zerado. escuro. Eu ouvi a gente, Barbeiro, Barbeiro. Eu falei, eu não vou ler nada. Eu nem sabia que o Justin Long estava no elenco quando eu vi, pra ter ideia. Também não, Eu também sabia não. do Bill do It, né, do Bill Skarsgård. É, aí, como o Felipe disse, eu acho a primeira parte assim, sensacional, de construção, de clima, de atmosfera, e de te levar, te fazer acreditar que ele vai seguir um caminho e ele vira para uma coisa que eu, sinceramente, não esperava de jeito nenhum, assim. Não imaginava nunca que fosse ter aquela virada ali no final da primeira parte, que eu achei incrível, que eu tomei um puta susto de dar um grito aqui no apartamento sozinho, de soltar um puta que pariu alto. Eu achei muito legal essa primeira parte, essa tensão que existe ali, a personagem da Tess. Eu esqueci o nome do personagem do Bill Skarsgård. Keith. Pennywise. É quase. É Pennywise o nome dele. Mas assim. Não, e Ivo, desculpa, mas tem uma cena que é muito assustadora e que, assim, é simples. Sim. Que é, ela acorda no meio da noite, a porta do quarto tá aberta, porque ela vai dormir no quarto, ele vai dormir na sala, e ele tá, tipo, tendo uns pesadelos, sabe? Não, eu ia me embora ali, né? Eu dava uma lapada nele, assim, pra ele não vir atrás de mim, mas eu ia me embora ali, eu saía correndo. E é uma coisa simples, não tô falando que rolou um poltergeist na casa, não. Mas a situação toda é muito bizarra. É isso, minha gente, eu não curto não essas coisas. Essa primeira parte, ela é muito tensa justamente por conta disso. Porque uma mulher chega na casa e tem um homem dentro. E assim, ela não tinha uma outra opção, ela tenta. Tinha, ela podia ter pego o carro dela, ter ido pra outro lugar. Não, mas não, é porque tá tendo um congresso, foda-se, eu vou achar o lugar, eu não vou ficar aqui nessa casa, no meio do nada, com esse cara de 1,95m que acabou de sair do banho, vou nada. Cara, mas, ô Felipe, mas assim, ela liga pro hotel, ela tá num bairro, o bairro é um subúrbio, um bairro abandonado. Que ela foi ali, um retrato, né, de Detroit. A gente já, né, o It Follows mostrou isso muito bem também, como que está Detroit. Esse filme, ele se ambienta muito bem ali. E, né, e tanto quando ela, né, no outro dia, ela fala lá com a pessoa que vai trabalhar com ela, fala, nossa, você tá nesse bairro? Tipo, meu Deus, por quê? Quando ela sai de manhã, que ela vê o bairro à luz do dia, assim, né, com as casas ao redor. Muito bom. Sim. É muito miga, sai daí, você vai morrer. É, mas essa primeira parte dessa esse clima tenso que fica com ela na casa ali, com aquele cara que a gente não sabe ali quais que são, né, as intenções daquele personagem que tá, tipo assim, ele tá muito bem no filme, ele faz um... Ele tá muito um cara, bom. E tipo assim, ele faz aquela pessoa legal, mas você fica e fala assim, esse cara não é legal. Ele não é legal, não é possível, sabe? Tipo assim, e é justamente isso que o filme ele segue. Aí entra o personagem do Justin Long, o filme dá uma virada. É uma segunda parte que eu acho que ela podia... Desculpa, Ivo, o maior susto que eu tive foi o Justin Long aparecendo nesse filme. Sim, e a maneira como ele aparece, né? Sim, bichinho deu uma envelhecida, bichinho. E eu não sabia, né, que ele tá... O filme vira, ele isso dá essa virada. Isso é símbolo do Olhos Famintos pra tiozão nojento no Bebê. Ah, mas passaram-se o quê? 20 anos, né? Sim. O mundo envelhece. E Justin Long, ele gosta de fazer papel de filha da puta, né? Eu lembrei do Arrasta-me ele pro gosta. Inferno. Que ele é muito filha da puta no Arrasta-me pro Inferno. Ah, ele é babaca, né? Babaca. Ele tá num filme desse ano também, que acho que não tá na nossa lista aqui, chamado House of Darkness, gente, do Neil Labute. É, que é um filme bem legal também, que ele também tá bem escroto no filme. E quando chega essa segunda parte ali, eu acho que o filme ele perde um pouquinho ali do ritmo que ele tava seguindo. Mas eu acho que assim, que não atrapalha. Ela podia ser só melhor lapidada. Eu gosto da maneira das coisas. Eu não vou falar sobre ali o, né, o que tem ali, né, de por trás do Justin Long ali, até numa crítica que tem do personagem dele, como ele reage a uma situação e você vira. É, tem uma situação que ele conhece um personagem, ele vê um vídeo, ele vira, cara, como você é um personagem horrível, você vira, oi? Né, porque o filme ele traz, né, esse caráter dele, né, que não vou entrar em detalhes não, porque ele precisa, a galera precisa ver ele. Mas eu gosto muito, assim, adoro o final dele com a música lá, essa música tem até aqui no disco de trilha sonora, tem a música do Dirty Dance no final, que é Be My Baby. Eu adoro aquela sequência dela, faz todo sentido pro filme. Mas é isso, gente. Pra mim foi uma gata surpresa. Eu gostei de ter visto ele sem saber nada. É, eu ainda não olhei nada. Vocês comentaram algumas coisas antes aí de trailer aí que eu fiquei curioso de ver, da parte do marketing dele. Mas, assim, pra mim foi uma grata surpresa. Eu acho que, assim, se eu fizer um top 5, ele ia entrar, acho que sim. Vou mandar o trailer para vocês no grupo. Ouvintes, procurem por Justin Long's New Movie. É um trailer alternativo de Barbarian. E é divertidíssimo. Muito bem. E Ai, Pearl, gente, gente? eu aí não vi, não vi, não vi. esse para mim é o meu filme preferido desse ano. Não fiquem. Olha, que surpresa. Muita gente deve assim, né? É lógico que ele vai ter a comparação com X, porque justamente ele faz parte do universo. Mas eu gostei muito desse filme. Aí eu vou fazer um paralelo aqui com Sorria, porque você pode fazer um filme com referências, você pode fazer um filme homenageando alguma coisa, mas você não precisa de copiar a narrativa. O Pearl ele é uma homenagem muito ali ao cinema ali da década de 60, do Technicolor, 60, 70. Né? As cores ali são muito saturadas, é que era assim que era o Technicolor, e isso deixa o filme muito bonito, falando assim da estética dele, né? E o Tio West ele trouxe isso muito bem no X, assim, fazendo o X ali com aquela referência aos anos 70, e ele voltou um pouquinho mais para fazer o Pearl. Então, gente, falando um pouquinho do Pearl, ele é o prequel ali do X, é a história da personagem Pearl, interpretada pela Mia Goth, né, que foi interpretada no que é a velhinha do X. E o filme conta ali no passado dela, né, que ela estava ali no período de guerra. O marido dela, que é o, ai, gente, como que é o marido dela chama? O Howard. O Howard estava na guerra. Ela mora com a mãe e com o pai. O pai está em um estado vegetativo. A mãe, ela é totalmente opressora com ela. E ela é uma sonhadora, né? Ela quer sair daquele lugar, ela quer ser, né? Ela quer ser uma artista, ela quer ser uma estrela de cinema. É, mas ela tá ali presa, porque ela tem que cuidar da fazenda, ela tem que esperar o marido voltar, ela não tem notícias do marido. E só que aquilo ali, isso, tudo vai afetando ela. Também eu não vou entrar, né, em spoilers, em detalhes do filme. Mas eu vou entrar na atuação da Mia Goth, que, assim, é incrível, incrível, incrível mesmo. Falando em monólogo, ela tem um monólogo nessa cena que é assim, que é te fuder com tudo. É uma cena incrível, é maravilhosa. E não só a cena do monólogo, mas a cena que vem após da conversa dela que ela tem com a outra personagem, que é muito chave nesse filme. E até a conclusão ali que é maravilhosa. Esse filme ele tem muitas cenas lindas assim, muitas cenas bizarras. A cena dela com o espantalho é uma cena maravilhosa, uma cena surreal de boa. E como que o Tio West, assim, que era um diretor que para mim, né, eu sei que você é fã, Daniel, mas assim, para mim ele era um diretor ok. Não, não tinha, não achava ele nada de incrível, não, mas esse ano eu já tô apaixonado por ele. E tudo assim que vai gerando no filme. Eu adoraria conversar. A gente tem que falar mais desse filme dando spoilers no futuro, assim. Quando sair o Maxine, a gente vai É, a gente fazer vai um fazer a especial trilogia sobre a porque trilogia. Com os eu três, eu preciso acho que é uma boa. muito conversar com esse filme falando spoiler dele. Mas eu acho que agora não é o momento. Mas para mim ele até então, assim, eu não sei porque eu gosto muito de do Everything Everywhere, assim, como o melhor filme do ano para mim, mas o Pearl, para mim, ele tá ali conquistando esse lugar ali, que quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. E eu adoro o filme todo, assim, do início ao fim, desde quando, né, desde a primeira cena até a maravilhosa cena final. É, eu acho que ele falou muito bem. O Pearl, ele é um acontecimento. É um filme que nasceu um pouco com descrédito, porque o trailer dele é a cena pós-crédito do X. E aí a gente vem do X, que é um filme aclamado. Inclusive, todos nós aqui adoramos X, basicamente. Fez um sucesso do caramba esse filme, o X mesmo. E aí vem Pearl e eu fico muito surpreso como é um filme que parece que conquistou mais corações do que o X. Porque por mais que seja um prequel do X, a gente tem que lembrar, tem que notar que são propostas completamente diferentes. A gente vai ter essa história da assassina do X em sua juventude. E eu gosto de fazer uma pequena comparação entre Pearl e Barbarian, porque são filmes insanos. São filmes que você não tem ideia de para onde vai. São filmes de ideias loucas. Eu vi até umas comparações. Os meninos dos esqueletos, eles adoram comparar que Barbarian é o Maligno desse ano. De um filme completamente louco, de uma ideia completamente louca, que você nem tem ideia de para onde você vai. Para mim é o Pearl. Que é um filme que eu comecei e que eu não fazia ideia de para onde ia. Um filme de cenas muito bem feitas, muito bem produzidas, de acontecimentos perturbadores, e principalmente é um filme de uma grande atuação, que a Mia Goth, ela tá entregando gigantescamente uma atuação soberba, soberba, não tem outra palavra para definir. O monólogo de 8 minutos dela é surpreendente, o sotaque que ela carrega no filme inteiro é incrível. Às vezes parece meio jocoso, mas o filme todo tem esse tom um pouquinho jocoso para todas as propostas que ele tá ali. E incrível como esse filme foi abraçado pela galera fora da bolha, a galera que amou esse filme com todas as forças. O Iron Star virou um meme, simplesmente virou um meme. Meme natalino, De inclusive. tudo! Não, da Copa do Mundo, eu vi ela pintada de verde e amarelo. Star! Meu Deus, sensacional! Sensacional! A derrota do Brasil serviu pra alguma coisa. Esse filme é muito bom, esse filme é maravilhoso. Eu particularmente gosto mais de X, por meus motivos, mas não tem como não reconhecer a genialidade que é o Pearl. Eu não gostei tanto quanto vocês, por isso que eu tava quieto. Sério, Daniel, eu achei que Sério? tinha gostado. Justamente você Eu que é vou fã do tentar explicar, Tio vocês me dizem se faz sentido, então. Eu não gostei desse filme justamente porque eu gosto tanto do cinema do Ty West. E esse daqui, para mim, não é um filme do Ty West. Não é um filme que se parece com nada do que ele fez. Ele é um filme que tá mais assim, digamos. Eu até estava conversando com um amigo meu, ele definiu muito bem. Ele falou assim: é um veículo para a atuação da Mia Goth. E eu acho que funciona muito bem nisso. Ela tá muito bem no filme e ela se destaca bastante no filme. Então, assim, são vários pontos positivos que eu tô dando para dizer por que eu não gostei do filme. Tipo assim, mas ela tá muito, muito bem no filme e ela se destaca demais no filme. E os filmes do Ty West normalmente não têm isso. Eles são mais equilibrados. Sim. Eles não são filmes centrados numa atuação, por exemplo. Eles não são filmes centrados no monólogo. Eles são filmes que são bem. Aquele negócio de meio cozinhando em fogo baixo, assim, sabe? Tipo, ele tem aquele ritmo mais lento dele, ele chega, ele guarda a ação, o terror todo pro final, assim. Mas é tudo muito bem equilibrado, é tudo muito colocado no lugar. E esse aqui não. Esse é um filme que é feito pra ela brilhar. E ela brilha. Só que assim, como fã do Ty West, eu prefiro as coisas que ele faz antes. Eu prefiro muito mais o X, por exemplo. Então, não gostei. Eu tô dizendo que eu não gostei elogiando o filme, né? Que é basicamente isso, porque o filme tem muitas qualidades mesmo. Mas eu gosto muito mais do cinema do Ty West que ele fazia antes desse filme. Eu gostaria muito que o próximo Maxine voltasse a ser, por exemplo, o que o X foi. Porque eu acho que o X é o ápice do cinema do Ty West. É quando ele consegue trazer o estilo independente dele combinando com, digamos, com um gênero mais clássico, mais popular, né? Que os filmes dele antes não eram feitos para fazer dinheiro, por exemplo. E ali no X ele achou esse equilíbrio, assim, de fazer um terror mais palatável para o grande público, ao mesmo tempo em que ele mantém a sua proposta que ele está trazendo desde o início da carreira dele. Eu já vi, tipo, todos os longas dele. Então, assim, gosto demais dele. E esse filme aqui é um ponto fora da curva, sabe? Não se parece com nada do que ele fez. E eu prefiro muito mais o que ele fazia. Então, assim, não tô destratando o filme, porque eu acho que está experimentando, eu acho legal. Mas, pessoalmente, eu gosto mais do que ele fazia antes. Não sei se vocês concordam comigo em relação a, tipo, a diferença desse filme para os outros dele, mas eu notei muito isso, sabe? Assim, um filme concordo, muito centrado na atuação. Por isso atuação. Que eu gostei. Então, pois é. Mas é isso que eu digo. É por isso que a gente falou nisso. Eu gosto demais do Ty West. Então... E eu não gosto do Ty West. Eu comecei a gostar do Ty West agora com esses dois últimos anos. Então, mas aí é que tá, né? Então, tipo, isso já explica por que vocês gostaram tanto do filme e eu não. Entendo. Bom, então seguindo pro mês mais atribulado do ano, Jesus, eu acho. Jesus, né? Ele não vai acabar nunca. A gente tá tentando mais. Depois de outubro anda. Não, mas vamos dar uma segurada no outubro. De série e game que ainda tem pra mencionar. É, rapidinho, Daniela. Relaxa, respira, rapidinho. Embora a gente já esteja 2 horas gravando e corta pouquíssima coisa do que a gente falou até agora. É, só as explosão. As explosões que vão pro final do episódio. Nos que ainda vai entrar, exatamente, nem corta. Tu não vai cortar nem isso. Bora lá, então, gente. Outubro tivemos, então, O Telefone do Sr. Harrigan, mais uma adaptação do Stephen King. Deadstream, que já falamos. O Meme do Mal, que, puta... O Meme sei. Do Mal. Tá no Star Plus essa merda, né? É, o Hellraiser Jesus, não entrou no Star Plus, mas entrou... O Meme do Mal. Só isso que eu queria falar. O Meme do Mal. É. Nada faz sentido. Halloween Ends, já falamos também. VHS 99. A Matriarca. O Monastério tá na Netflix. A Luz do Demônio, outro super duvidoso. Dark Glasses. E Run, Sweetheart, Run, que a gente falou, eu acho que nas expectativas 2020. E finalmente, recentemente, chegou na Amazon. Ainda não assisti, mas estou curiosa desde bem quando divertido. A gente falou. É bom? É bem divertido. Ai, que bom saber. Vou assistir. É, e tivemos também, então, Pig, que foi bastante falado. Terrifier 2, com suas 2 horas e caralhos. Eu não assisti ainda, então não entendi por ainda quê. Ainda não consegui assistir nem o primeiro. Nessa duração toda. E estreou na Amazon então, também, né? O eu primeiro. Eu não vi o primeiro também. E o segundo vai também, só que sem data ainda. E o 2 tá pra sair no cinema, o 2. Agora, antes desse episódio sair, ele vai estar no cinema. E Hellraiser, né? Finalmente um Hellraiser que está à altura do que é esta franquia. Que alívio. Mas vamos lá. O que vocês querem começar? Vamos por Pig, que eu acho que poucos de nós vimos? Pode ser, eu não vi. Só eu que vi, né, gente? Então, vou falar bem, vou ser bem breve dele. Esse Pig é um filme que ele existe um curta-metragem que eu ainda não vi, que as pessoas falam que inclusive ele é melhor que o filme. Ele é um filme espanhol da Carlota Martínez Pereda, que é a diretora. Mas é uma personagem, a Sara, que ela sofre um bullying terrível, né, de pessoas conhecidas, assim, aquela coisa pesada mesmo. Ela trabalha no açougue da família, ela é uma menina obesa, e, né, e o nome se refere, né, às pessoas chamarem ela de Pig. E ela tem tanto, assim, medo dessas pessoas que fazem bullying com ela, que ela vai, tipo, nadar numa piscina comunitária num horário que ninguém tá lá, por exemplo. Só que numa dessas lá, o pessoal tá lá e rouba a roupa dela. E tem um cara estranho nesse clube. Aí ela volta pra casa, tipo, de biquíni, chorando, andando, que é longe. E no meio do caminho ela vê um carro parado. E ela vê uma das meninas na janela de dentro desse carro. E ela vê o cara que tava lá no clube dirigindo esse carro e o cara entrega as roupas dela. E ela fica num dilema, né? Porque ela viu que o cara sequestrou aquelas pessoas, né? Ele é um psicopata, são pessoas conhecidas ali. E ela fica no dilema que as pessoas faziam mal pra ela. Então o filme ele acaba sendo muito sobre isso. Aí ele vai se desenvolver a partir dessa estrutura aí narrativa. O filme ele é bom, ele é muito interessante, ele é bem cômodo, é pesadinho até, e vale a pena dar uma conferida, assim. Ele também foi aquele filme que fez um sucesso bem de boca a boca, ele apareceu, as pessoas começaram a comentar, ele deu uma viralizada, mas ele é muito interessante. Quero assistir. Mas muito bem. É, e o Terrifier 2, gente? Alguém quer fazer algum comentário sobre? O Daniel sobre? Viu, né? É melhor do que o primeiro, que também não quer dizer muita coisa, que o primeiro não era muito bom. Bom, o primeiro ele tinha um problema que, assim, ele sequer tinha personagens, sabe? Era simplesmente pessoas que eram enfileiradas pro personagem ali, o Art, o palhaço, matar. Ela não tinha um protagonista, por exemplo. Nesse filme aqui, pelo menos tem isso, sabe? Então, é um filme divertido, eu gostei bastante, não é nada demais também, tipo, ele é bem violentão, assim, como estão falando na internet, inclusive teve gente, parece que realmente passou mal dentro do cinema vendo o filme, porque tem motivo para isso, eu diria, para quem não está acostumado a ver esse tipo de imagem, eu acho que justifica, não acho que tenha sido uma estratégia de marketing. Uma estratégia de marketing foi distribuir saco de vômito com o logo do filme na entrada do cinema. Isso sim é uma estratégia de marketing, mas é porque tinha precedente para isso. Teve gente que passou mal mesmo. Em relação tipo, à história, tipo, é o personagem ali que é o Art, o palhaço, né? Que ele é tipo, meio que um palhaço, meio demônio, sei lá. Que ele ressuscita, porque ele morreu no filme anterior, e começa a matar as pessoas na noite de Halloween. É isso, basicamente. Só que daí, nesse caso, ele vai enfrentar uma menina ali que ela tá meio que destinada a matar ele, sabe? Então, tipo assim... Só que, porra, tem 2 horas e 40, né? Tipo, 2 horas e meia, sei lá. Não justifica isso. Tem toda uma cena ali de um sonho que acontece dentro de um programa de televisão, assim, que o negócio dura uns 20 minutos e não tem porquê aquilo tá ali, sabe? Então, tem muita coisa que poderia ser cortado. Agora, assim, é surpreendente que um filme desse, assim, que seja desse pesadão mesmo, assim, sabe? Tipo... nojentão mesmo, esteja fazendo esse sucesso todo e pessoalmente eu acho isso algo positivo. Vai passar no cinema aqui do Brasil, tá ligado? Tipo assim, até pouco tempo atrás ninguém nem sabia quem era Art o Palhaço, e aí agora o filme, a continuação vai passar no cinema do Brasil. Muita gente vai ver sem ter visto o primeiro, que também acho que não faz muita diferença, mas não é nada demais, gente. Tipo assim, pra gente que vê bastante coisa, assim, tipo, não é nada demais. O filme tem vários dos seus defeitos também, né? Ele tem também, apesar de ter um, digamos assim, um aspecto de produção um pouco mais elaborado, ele ainda tem também um pouco daquela cara de filme barato, sabe? Mas é bem feito, é uma evolução em relação aos anteriores. Uma vez eu fiz uma matéria ali pro Sete Marte, em que eu fiz a história do Art e o Palhaço. Então eu peguei desde dos primeiros curtas em que ele apareceu, e depois no primeiro long e tal, não sei o que. Então eu conheço um pouco dessa história e dá pra dizer que esse aqui é a melhor das aparições dele, porque de fato existe uma história por trás. O filme tá contando uma história. O problema é que ele demora demais pra contar essa história. Ele vai muito longe. Mas ele explora aquilo que o personagem, né, o vilão, tem de mais interessante, que é esse, ele tem um certo carisma, sabe? Tem tipo uma cena que ele tá dentro de uma... Ele fica andando pelas ruas carregando um saco de lixo com armas dentro do saco de lixo, tá ligado? Então, tipo, é isso, assim. Aí ele fica tirando dali de dentro as coisas que ele precisa em cada uma. Tem uma cena, por exemplo, dele provando óculos, tipo, colocando óculos na cara, assim, tipo, pra ver qual que fica melhor e tal. Tipo, isso também virou meme na internet e tal. Então, tipo, o filme tá explorando melhor esse personagem do que, por exemplo, ele foi explorado nos filmes anteriores. Então, funciona mais por causa disso. Pra quem não conhecia, eu acho que... talvez se divirta bastante, mas é realmente violentão e é realmente nojentão mesmo. Muito bem. Eu já falei, eu vou assistir, quando eu for assistir, finalmente eu vou transformar numa minissérie em 3 episódios. Ah, sim. Qual foi o filme recente que também era longo pra caramba? Que eu fiz isso em um. Eu não lembro qual foi. Mas eu assisti no formato de... Acho que era algum que tinha umas 3 horas de duração aí. Eu fui vendo em capítulos de meia hora. É o jeito. Sim. Acho ótimo. É a ótima tática. Muito bem. Então vamos pro Hellraiser, gente. Que alívio, minha gente. Que alívio esse Hellraiser dar certo. E eu acho que ele dá certo porque ele é completamente diferente do original, de 87. Eu acho que precisava-se fazer isso. Eu acho que se precisava fazer essa ruptura. O Hellraiser vem numa versão que pra mim funciona. É a história de uma garota bem lascada, assim, bem loser, que o irmão, ele, digamos, é a pessoa equilibrada da família, e aí ela acaba tendo acesso à caixa, por conta do namorado, que quer roubar e tal, porque aquilo vale muito dinheiro, só que ela acaba acidentalmente abrindo a caixa, o que até aí já seria uma premissa mega óbvia. Mas eu gostei das mudanças que foram, e eu acho que foram mudanças que precisavam existir. Hellraiser talvez seja a série mais danificada pelo excesso de filmes ruins. Eu sei que tem sempre Colheita Maldita, mas o primeiro Colheita Maldita, apesar de eu gostar, não é lá grande coisa. E o Hellraiser, ele é uma obra-prima ali dos anos 80, o primeiro e o segundo. Primeiro e segundo. Depois foi ladeira abaixo. E aí eu acho que o novo Hellraiser, ele precisava dar uma guinada. Então, eu gosto da caixa ser diferente. Eu adorei a nova personificação dos cenobitas. Eu achei que foi eles tiraram a roupa preta de couro. Eles botaram os cenobitas agora todos muito, muito clean. Roupa corporal, né? É a própria pele que distorcida faz a vestimenta. Isso ficou muito bom. Ficou muito bom. E eu gosto... Assim, o filme tem seus pontos, não é assim? Tem uma virada lá pra frente. E, essa pessoa, na verdade, é do mal. Assim, né? Mega óbvio que aquilo ia acontecer. Mas eu me concentrei nas coisas que deram certo. Eu acho o começo do filme, inclusive, muito bonito, quando é um rapaz... Eu não sei por que eu botei na cabeça que é um garoto de programa, mas enfim, pode ser, pode não ser. Ele pode bastante ser, inclusive. Oi? Pode bastante ser, inclusive. Pois é, ele... Não sei, eu acho que ele é. E aí ele acaba abrindo a caixa, ou finalizando, porque a caixa agora ela é aberta... com 6 configurações diferentes. E eu acho linda a cena, porque tem o cara que mandou ele abrir a caixa, mas ao fundo você vê as correntes puxando ele. Essa cena é boa. Essa cena é linda, linda, linda. E eu gosto das demais intervenções que acontecem. Eu acho interessante porque os cenobitas voltam a ser demônios mais etéreos e mais neutros, assim, não tem gritaria, não tem Pinhead gritando. Eles gostam de curtir aquele caos ali. Eu acho eles muito safadinhos eles gostam de ver. Porque eles só causam o negócio de ah, o Hellraiser é prazer e dor. Eles só causam dor. Quem tá sentindo prazer são eles. Vendo os outros se fudendo. E aí, eu gosto também da maneira como o inferno é trazido. Então você abre a caixa, aí há uma abertura em paredes que trazem o inferno para libertam aqueles seres. Eu achei super interessante. O que é que eu senti falta do filme? Eu acho que faz falta um aspecto sexual mais explícito, sim, que era a cara do primeiro filme. E não é nem, falta... nem, desculpa, Felipe, interromper, mas não é nem um caráter sexual. Tesão, faltou tesão. Falta tesão. Nada para mim bate Frank transando com a Júlia em cima do vestido de casamento dela, sabe? Que delícia essa cena. Mas linda. E aí, nesse não, nesse é isso, falta tesão, falta sexo, falta um sexo sujo, falta, sabe, assim, tesão explodindo, não tem. É, tem uma ceninha de sexo ali, aqui e acolá, censura de 14 anos, de boa. É, e eu acho, por exemplo, tem uma cena que eu gosto muito, que é quando a japonesa, tem uma mulher lá que é japonesa, ela é presa nas correntes, e aí assim, eu vou chamar de Pinhead, mas não é Pinhead, o próprio Clyde Barker não gosta. É, mas ela tem o um termo assim, do High Priest, né? Como se fosse assim. Eu tô com a original. Alta sacerdotisa, isso. Vamos assim chamá-la, sacerdotisa do inferno. Aí ela tira o alfinete da cabeça, enfia no pescoço e ela diz assim, algo mais ou menos assim, ah, você não faz ideia o que o corpo humano pode fazer, os sons que o corpo humano pode fazer. Não existe música no inferno. E eu acho essa cena maravilhosa. Eu acho que podia, inclusive, ter mais disso. As mortes desse filme todas são muito boas. Sim. São muito boas. E é isso, eu gosto porque tirou esse peso. E volto a dizer, eu acho que precisava ser essa mudança muito brusca. Precisava, e eu acho que deu super certo. Eu adorei. Eu achei a heroína meio nhé, assim, não ligo muito pra ela. Mas eu gosto da ambientação, eu gosto desse inferno que se abre uma porta e você tá nele, ou ele surge pra você. E eu adoro as frases de efeito da High Priest, né? Ela no, tem uma frase do trailer que ela fala assim, We wish to see you proceed, sabe? A gente quer ver até onde você vai, a gente quer acompanhar essa sua caminhada. E tem umas frases de efeitos muito boas no filme que ela fala, do tipo, uma vez que um presente é dado, não pode ser devolvido, apenas exchanges, trocas podem ser feitas. É, eu acho bem legal isso, então pra mim foi uma gratíssima surpresa. Merecia, né? O Hellraiser merecia ter um filme bom. E acho que é isso. Eu sinto falta desse sexo selvagem, animalesco. E basicamente, talvez uma heroína um pouco mais convincente, assim. Eu não dava a mínima se aquela menina morresse ou não. É, Felipe, eu concordo muito com você na questão da protagonista. É, eu queria ver um lado mais, assim, dúbio de caráter dela, assim, porque dela ter uma necessidade de fazer alguma coisa ruim para ela ter algo em troca, assim, né? Eu senti um pouquinho de falta disso, assim, da personagem. Eu achei ela um pouquinho sem sal, mas aí eu vou entrar total, no que é bom do filme, que a Jamie Clayton tá muito bem como a Priest, a High Priest. É, aquele sorrisinho, ela tem um sorrisinho, assim, ela fica com um sorrisinho bem sarcástico. O Samuel disse, ela tá se deliciando com aquilo que tá acontecendo, ela botando aquele povo ali pra se degladiar ali. E eu acho que uma coisa que eles trazem é justamente isso, eles gostam de ver até onde a pessoa vai, né? Então eu senti a falta disso, até onde a protagonista iria. É, foi uma coisa que me, além do aspecto sexual que você falou, né, que o Samuel falou bem da questão do tesão que o filme, esse filme ele não tem, inclusive eles falaram antes das críticas que ele era um filme extremamente sensual, assim, né, não por esse aspecto, mas eu gosto dessa mudança dele não fazer aquela coisa mais. Ele é violento, mas ele não é aquela coisa suja de sangue que tinha no primeiro, que é maravilhoso ali, mas é maravilhoso no primeiro filme. É, e aqui ele tem essa proposta, essa mudança de características, de estética dos personagens. É uma coisa, ao mesmo tempo que é mais clean, sai um pouquinho daquela coisa ali meio, uma coisa mais sombria, mais dark que tinha no primeiro, e vai justamente para uma coisa mais corporal ali. É uma obra de arte Os cenobitas, eles são uma arte, eles acabam virando uma obra de arte. Ali bizarra, né, ou grotesca por vezes, mas é uma coisa muito bonita ali a composição das vestimentas E tem ali, um que é com a olhar pele. sedutor, tem um olhar sedutor Sim, assim. tem. É, os cenobitas, eles olham, eles seduzem, é uma coisa assim muito, muito bizarra. É lindamente bizarra. E falando do diretor escolhido para esse filme, a gente até inclusive falou de um filme que ele dirigiu no ano passado, que foi A Casa Sombria, né? Que é o mesmo diretor do Ritual também. Gosto desses dois trabalhos dele. E eu acho que foi uma escolha boa para fazer o filme. Achei que o resultado foi bom ali, voltar para a mão do Clive Barker. Foi bem legal, só que assim, eu quero ver qual que é o rumo que ele vai tomar agora, né? Eu quero ver o que que vem agora do Hellraiser, assim. É um filme também que seria interessante ver ele no cinema. Ah, sim, total. Né? A Lamentei gente muito não ter visto. vê na televisão, eu acho que ele perde um pouco do impacto que ele poderia causar. Mas é isso, foi uma, pra mim, assim, foi uma. Eu não sei se talvez ele ainda tenha suas ressalvas, eu acho que ele poderia ser mais. Então ele é um filme ali que ele fica ali pra mim, sei lá, uma nota 3,5, 4 de 5. Ele poderia ser mais, ele tinha potencial para ser mais, mas talvez para uma apresentação desse novo universo do Hellraiser, fosse necessário ele seguir esse caminho. Né? Acho que o Clive Barker sabe o que que ele está fazendo ali nas escolhas dele. É isso, gente. Então, bora para nossa reta final aqui para novembro e já vou colocar dezembro também, porque tem pouquinha coisa agora. Então, em novembro a gente teve o Menu, o Bones and All, Serial Kelly e o Soft and Quiet, que está sendo bem comentado também. E em dezembro a gente teve uma surpresa também, que foi o Skinamarink. Então, vamos falar rapidinho do Soft e do Skinamarink, gente. Eu não vi nenhum dos Eu dois. assisti o Soft and Quiet. Deixa eu só puxar aqui porque ele foi uma surpresa e ao mesmo tempo eu já até tinha falado isso aqui para vocês. É um filme que eu não recomendo. Porque é complicado. É um filme. É estranho. É, tipo, falar desse filme estraga completamente a surpresa. Você precisa realmente. É o tipo de filme que você tem que assistir sem estar sabendo nada dele antes. Ao mesmo tempo, eu queria estragar a surpresa para dizer: não assista. Não assisti porque é ruim? Não. É porque ele tem um impacto, ele tem uma mensagem, e essa mensagem pode não ser boa para muitas pessoas. De bem-estar mesmo. Não é questão de, ah, é uma coisa. É um terror terrível, não. O Soft Quiet ele é basicamente um filme de terror psicológico que se passa em um gigantesco plano de sequência. Obviamente, você tem seus momentos ali que você percebe, onde tem corte, onde tem certos encaixes, mas o filme é um grande momento de uma cena só, mesmo se passando em diversos cenários. Conta a história de uma, basicamente, uma mulher que resolve se reunir com um grupo de outras mulheres que pensam igual a ela. Só que esse pensar igual a ela é um status do problema do filme. Depois que esse grupo se reúne, há um evento que mexe com o emocional dessas mulheres e elas vão entrar numa espiral de loucura que você não tem ideia de como vai terminar. Isso é o máximo que eu posso falar de Soft and Quiet. Curiosamente, ele é o primeiro filme de uma diretora chamada Beth de Araújo, que é metade brasileira, metade americana chinesa. Sendo que eu acho que ela nunca pisou no Brasil. Então, ela tem esse nome, ela é metade brasileira. E dirige esse filme, que é o primeiro longa-metragem dela. O Jason Blum, ele atua como diretor executivo. E é interessante. Acho que essa é a melhor palavra que eu posso usar. Não é um filme tecnicamente perfeito, mas é um filme muito impactante. Então, se você quiser realmente ter uma curiosidade de pegar esse filme, de saber do que ele se trata, vai, mas esteja preparado, esteja avisado. Bom, eu fiquei curioso, mas Posso então falar do Skinamarina, enfim. Skinamarina. Isso daí, né? Aquele ali. Isso daí. Minha gente, eu não vou contar a história. Eu vou dizer como eu acho que se deve assistir. Eu acho que você deve assistir sozinho, no seu notebook, de noite, com fone de ouvido e com a luz apagada. Ele é um filme que ele é diferente de qualquer filme que eu já tenha visto. Ele parece muito mais uma instalação visual em alguma galeria de arte esquisita. Ele é o filme Ame e Odeie, mas eu gostei muito da experiência. Eu fui assistir sem nenhum... Eu não sabia nem o que era, mas eu recebi esse conselho. Assista no notebook com a luz apagada, sentado, com fone de ouvido, etc. Pra mim funcionou. Eu acho que o único problema dele, pra mim, é que eu acho ele longo pra esse tipo de proposta. Que ele vai fugir totalmente a uma narrativa tradicional. E ele tem 1 hora e 40. Então eu acho que ele cansa um pouco. Mas eu gostei muito da sensação e do desconforto que ele me passou. Não é um filme que eu vá assistir uma segunda vez, porque eu acho que, caso funcione, essa proposta ela funciona numa primeira assistida. Eu não imagino alguém vendo esse filme pela segunda vez. Eu acho que nem quem editou aguentou ver pela segunda vez. Não. Eu acho que fizeram assim, ó, esse é o plano, esse é a versão da edição. Ah, então pronto, lança essa. Ninguém conseguiu ver de novo. Mas eu gostei, pra mim funcionou. Tiraria meia hora, mas ele me causou uma sensação muito desagradável, no sentido positivo que a gente tem ao ver um filme de terror bom. Mas ele foge totalmente de narrativas tradicionais. E é isso, assistam nesse formato e, enfim, deixem aí seus comentários. Eu vi esse filme ontem, eu tiraria 1 hora dele, Felipe, porque eu acho ele realmente muito longo, como você disse, para a proposta dele, muito longo mesmo. Eu acho a ideia dele muito interessante, ele é um... Acho que ali eu li um pouquinho ali de umas entrevistas do diretor... Ele falava que era a reprodução de alguns pesadelos que ele tinha, apesar de eu achar que ele tem ali um subtexto, que eu não vou falar sobre o que é, mas é um subtexto muito pesado. Ai, manda pra mim depois, mano, pelo zap. Quero saber. Eu senti isso, assim. Eu tenho uma ideia, mas assim, não sei, talvez a minha ideia não seja a sua ideia. É uma interpretação que eu senti vendo o filme, assim, que inclusive me deixou muito triste no final. Né, ele demora a chegar ali, mas a última frase do final me deixou, assim, muito mal. Ele é um filme, como o Felipe disse, ele é assim, muito sensorial mesmo, né, de muitos ruídos, uns enquadramentos, assim, uma escolha estética de usar uma câmera... É bem experimental, o próprio filme fala que, né, que é uma experimentação que foi feita durante, né, a pandemia, com protocolos, seguindo todos os protocolos no início. E tem alguns... Só que assim, eu acho que ele fica muito repetitivo, repetindo enquadramentos, repetindo situações, repetindo cenas. E quando tem alguns diálogos, poucos, embora eles sejam bem simples, assim, até clichês, pro que está acontecendo, eles são assustadores, assim. O filme ele tem seus momentos assim, de causar arrepio. A história do filme, assim, eu vou entrar só um pouquinho, assim, são duas crianças que acordam durante a noite e tá diferente a casa, elas não conseguem encontrar o pai dela, a gente não consegue ver o rosto de ninguém, a gente vê no máximo o pé, no máximo uma mão... E essas crianças, elas ficam ali rondando a casa, tentando ver ao mesmo tempo que elas sentem que tem alguma coisa ali. Só que isso, assim, você não consegue ver muita coisa, assim, você ouve algumas coisas. Então, ele causa esse desconforto, porque você tem que ficar muito atento aos ruídos, porque parece que você tá andando numa casa muito escura, e que você não tá, você não consegue ver muita coisa. É, tem um som incômodo de uma televisão passando um desenho, aquelas musiquinhas de desenho animado antigo. Né, isso é meio que a trilha sonora do filme, é isso. E uma das crianças está sempre sussurrando. É, às vezes eu fico em dúvida se eram uma ou duas crianças mesmo, se era uma mesma criança fazendo as duas. É um filme de várias interpretações. É interessante, eu acho que vale a pena dar uma conferida, mas eu acho que ele é muito longo para a proposta dele. Eu acho que o Felipe, ele foi cirúrgico nesse comentário. É, eu concordo que é longo demais. Eu ainda iria mais longe e diria que seria bom se fosse um curta. Mas tem essa questão da ambientação do filme, né? Que eu acho que funciona muito bem, mas o filme me perdeu ali na... Sabe, ao longo dele, assim, porque era muita coisa, muito tempo sem acontecer nada. Daí, tipo, a ambientação, só a ambientação e mais nada dessa. Cara, não consegui, não entrei no filme. Mas eu fiquei curioso em relação a essa tua interpretação do filme. Então, manda ali no nosso grupo depois. Ali, a gente, qualquer coisa, continua a discussão por lá, porque eu acho que não tem como falar, se aprofundar muito nesse filme aqui. Sem entregar muita coisa. Tipo, porque já meio que não acontece nada. Se tu entregar alguma coisa, acontece que entregou o filme todo, né? Então, não sobra nada pra falar. Então, assim, eu vi, Felipe, eu vi nesse. Basicamente desse jeito como tu falou. Não sabia que era o jeito ideal, mas foi como eu vi. E a parte da. Por exemplo, dos sussurros e coisa assim, isso funciona muito bem, mas não adianta. A duração do filme me tirou do filme. Não, não consegui mesmo. Mas eu enxergo isso que vocês apontaram como pontos positivos do filme. Eu concordo também, mas não. Realmente não consegui. Muito bem, gente. Então, de filme, terminamos. Mas, como eu disse lá no começo, né? 19 páginas no Letterboxd. Então, já vou deixar aqui o recado para os ouvintes. Se a gente deixou algo de fora que vocês acham que deveria ter sido comentado aqui, como sempre, mandem pra gente, seja pelas redes sociais, por e-mail, pelo post no site, onde for. Mas então agora, pra finalizar, vamos fazer a rodada do filme de terror favorito do ano de cada um. Vamos. Quer começar? Eu quero que o meu filme de terror favorito do ano foi Nope. Então, pra mim, ele tá em primeiro lugar. Jordan Peele, reizinho. Andou bem pra caralho nesse filme. Eu ainda quero ver roubando umas estatuetas do Oscar. Ah, espero. É, Felipe. Eu vou ficar com Halloween Ends. Uau. Achei ousado. E olha que eu sou a pessoa que mais defendeu no podcast. Boa. Muito amor. Ivo, e você? Então, apesar de eu ter amado muito o Nope, de eu ter gostado muito do Everything Everywhere, também, que eram os meus dois favoritos até então, o Pearl me fisgou. Miyagi me fisgou. É, pra mim, foi o meu favorito. Foi o filme que mais me tocou. Muito bem. Daniel? Ah, indo por essa questão aí da emoção, eu vou colocar então o Pânico aqui no topo da minha lista, porque eu sei que ele não vai aparecer no topo da lista de ninguém, né? Então... Depende, se for assim, piores, vai invertido, invertido. Mas tá aí, do cara que colocou o Halloween no topo da lista dele, né? O meu, eu também. Eu acho que Nope entraria fácil assim, mas só pra não nos repetirmos, eu vou de Watcher. Muito bem. Gostei da nossa eleição. Muito bom, gente. Agora a gente faz um top 5, então, com esses 5 e recomenda uma maratona para os ouvintes. Porque não repetiu nenhum, né? Não, então dá para assistir tranquilamente. Mas é isso. Então vamos só passar aqui quais foram as séries e os games lançados esse ano, né? A gente não vai conseguir entrar nos comentários, porque afinal são quase 3 horas de gravação já. Mas, Samuel, você que fez as listinhas, você quer... Ah, eu quero falar... Esse ano a gente teve série pra caramba, inclusive era uma coisa que eu tava falando, que foi um ano de muitas séries, de séries boas, séries ruins, de coisas interessantes, coisas bem novas, continuações muito boas. É, esse ano a gente teve, por exemplo, Arquivo 81, All of Us Are Dead, que é um grande sucesso na Netflix. O Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, que chegou recentemente, foi bem recebido. Stranger Things, maior série da história da Netflix. Resident Evil, um gigantesco fracasso. Pretty Little Lies, um novo começo, que está tentando trazer essa série que era consolidada, não exatamente como terror, mas agora eles resolveram abraçar o terror de vez, transformar a série num slash praticamente. A série do Dharma, é top 3 da Netflix de séries mais assistidas. Um sucesso desgraçado, embora eu não tenha conseguido nem terminar de assistir. Também não. American Horror Story chegou em sua 11ª temporada com New York City. O Ryan Murphy voltou, né, pra produção praticamente, colocando uma história sobre um grupo de homens gays, mulheres lésbicas, vivendo numa Nova York na época que a AIDS estava surgindo, e misturando terror e sadomasoquismo junto com toda essa história. Meio bizarro, mas muita gente gostou. O Abdul in the Shadows, quarta temporada, continua aclamado. É, todo mundo ama isso. Eu quero muito que apareça logo no Star Plus para poder assistir. É, Ruptura, que nós já falamos. Para mim, a série do ano. É, Sandman, também da Netflix. É um gigantesco sucesso, muito bem feito. Mas quando toda essa novela vai ter ou não vai ter segunda temporada. É, Wednesday, sucesso monumental desse exato momento, né, que a gente tá falando. É, o grande carro-chefe da Netflix nesse momento. E o Clube da Meia-Noite, do Mike Flanagan, que foi encerrado por apenas uma temporada. Eles estavam prometendo pro Flanagan uma segunda temporada, não cumpriram, demitiram ele, e agora o Flanagan vai com faca nos dentes pra Amazon tentar fazer a série da Torre Negra finalmente dar certo. É, eu queria falar três séries em destaque. É, a primeira delas é Yellow Jackets, que nós já temos um programa sobre, mas é uma série que estreou no final do ano passado, no começo desse ano, se eu não me engano, eu tô enrolado. Acho que foi isso. Entrou nesse ano. Entrou ainda. Nesse ano com uma das coisas mais incríveis que eu assisti nos últimos tempos. Essa série é fenomenal. Yellow Jackets é boa pra caralho. Caralho. É outra estreia que tá um absurdo de bem feita. Eu assisti, até já discutimos um pouco, ela não gostou tanto, mas eu tô apaixonado, que é a Entrevista com o Vampiro. Eu acho assim, tá incrível como essa série tá bem feita. Os atores, meu Deus, que atuações são essas? Que atuações são essas? O filme e o livro tem outras vibes, a série tá propondo uma outra vibe também, mas acho que tá acertando, tá sensacional, já teve segunda temporada confirmada, né? E, claro, a série do ano. Eu gosto, rapidinho, falar. Eu gosto muito do Lestat, ele é maravilhoso. Eu acho que ele tá muitíssimo bem. É muito, muito, muito bom, ele é muito impossível, ele é muito incrível. Ele xinga em francês, sim. É ótimo. Eu achava ele feio nos trailers, na série eu tô achando ele lindíssimo. Foi crescendo pra mim também, ao longo da série. E pra mim, a série do ano, mas vocês podem falar se vocês quiserem opinar a série de vocês. Pra mim, novamente, é Chuck. A segunda temporada tá sensacional, muito boa, conseguiu superar o que era um desafio, superar a primeira temporada, porque a primeira temporada de Chuck foi um acontecimento, não tem outra palavra pra definir, é muito boa. É uma salvação da lore que o Don Mancini criou, sem botar nenhuma vírgula de fora. E aí na segunda temporada ele termina de chutar o pau da barraca, colocando tudo que estava faltando. Dizem que já está confirmado uma terceira temporada, a gente está aguardando ainda, mas Chuck, segunda temporada, outro acontecimento. Que série maravilhosa. Foi uma doideira. Uma doideira, se a primeira foi uma doideira, foi essa aqui pura. Ultrapassou qualquer coisa. Eu adorei. Vocês querem comentar alguma coisa das séries? Querem falar algum comentário? Eu gostei bastante da Arquivo 81. Achei uma série muito interessante, muito simples, mas com um roteirinho bem legal. E como ela não... ela terminou legal, como ela não foi renovada, pelo menos ela teve um final que funciona. Você não fica com aquela coisa tipo, acabou sem acabar, né? Ela tem um final que é muito interessante, que funciona. É do Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, eu não vi tudo, mas o segundo episódio, que é do diretor de O Cubo, acho que é isso mesmo, É maravilhoso. Uhum, isso. Maravilhoso, maravilhoso o episódio dos ratinhos. Lindo, lindo esse episódio. É, eu gostei do Clube da Meia-Noite, eu gosto bastante, é tipo uma das séries mais fraquinhas ali do Flanagan, mas eu gosto muito do estilo dele, eu gosto muito de como que ele faz a gente gostar de personagens que no início parece que não tem como a gente gostar dele, mas a gente acaba gostando deles no final. Então é uma pena que não vai ter uma segunda temporada, porque ela deixou muita coisa em aberto, mas eu gostei do que eu vi. Isso aqui é foda, né, que eu comentei do Arquivo 81, aí aqui no Clube da Meia-Noite acontece isso, até me desanimou de ver. Acho que eu parei de ver por causa disso. É, eu diria que vale a pena. Assim, não vai ter uma conclusão, mas depois ele fez um post lá no Tumblr, sei lá, explicando tudo o que ia acontecer, explicando todos os mistérios. Ai. Então já me deu uma certa conclusão. Ah, pelo menos, né? Puto com esse negócio. Podia todo mundo fazer isso. E Sandman foi um absurdo, viu, gente? Eu adorei Sandman. E games agora? E agora pra encerrar, games é tudo games contigo, também, né? É só uma lista bem rapidinho. É, foi um ano bem tranquilo, mas ao mesmo tempo teve coisa muito boa. É, e tá sendo, acho que 2022 a gente pode definir como um ano que definitivamente a geração vai andar. Então, os próximos 2-3 anos estão cheios de lançamentos, estão com muita coisa realmente em desenvolvimento. O 2023, por exemplo, já começa com o lançamento do remake de Dead Space. Mas em 2022, os jogos de destaque, pelo menos que eu considero, foram o Dying Light 2 e Stay Human, cuja recepção não foi muito boa, mas era uma super produção. É, Mark is Dead, que eu acho que foi uma das grandes revelações do ano, um jogo de jump scare, assim, pesadíssimo, envolvido em uma certa polêmica em relação ao PlayStation. A Sony queria fazer alguns cortes dentro do jogo, mas enfim, não deram muito certo. Um dos grandes lançamentos de 2022 foi o Evil Dead The Game, que funcionariam nos mesmos moldes de Dead by Daylight. São 4 pessoas contra um vilão, que é, no caso, o baseado em toda a mitologia do Evil Dead, né? Os gráficos desse jogo são lindos, e ele é muito divertido, mas infelizmente parece que ele não pegou tanto, não. The Quarry foi uma outra grande surpresa, foi um dos jogos de terror que furou a bolha, foi sucesso de streaming na Twitch. É uma novelinha, então você controla os acontecimentos dos personagens, tudo direitinho, até você criar a sua própria narrativa dentro do jogo. Bayonetta 3, exclusivo para Switch, é um sucesso, embora lotado de problemas de polêmica de produção. O ano encerrou meio com The Callisto Protocol, que é um jogo dos criadores de Dead Space, que fundaram o seu próprio estúdio e lançaram essa superprodução. O jogo está sendo razoavelmente criticado, mas ele é visualmente incrível e provavelmente um dos jogos mais gore do ano. Eu botei 3 destaques, só para encerrar, que é o Phobia Saint-Denis Hotel, que é um jogo brasileiro, feito por uma equipe de Santa Catarina, e que foi muito bem recebido pela comunidade no geral. O jogo está disponível praticamente para todas as plataformas, computador, PlayStation e Xbox. Gráficos impecáveis, nada devia a superproduções, e uma história de terror que todo mundo diz que gira meio ali naquele Resident Evil raiz de terror psicológico. Uhum. Os dois grandes jogos de terror do ano pra mim foram o Scorn, o Ivo também jogou, né? Eu comecei, Começou um jogo baseado no universo criado pra Alien. Então, ele é basicamente um jogo de nojeira visual, mas fascinante. É hipnotizante quanto esse jogo é lindo. Ele demorou quase 10 anos para ser feito. Então teve muito trabalho, muito dinheiro envolvido. Creio que ele só saiu quando a Microsoft disse: não, agora eu vou botar grana aqui e vocês terminam essa porcaria, porque tava muito tempo atrasado. E ele saiu exclusivo para Xbox, né? Então já é um tanto difícil de jogar. E para mim, o jogo do ano, uma das coisas mais incríveis que passou pela minha mente, pela minha alma, foi o jogo Immortality. É um jogo de um diretor chamado Sam Barlow, que ele faz jogos muito diferentes. São basicamente filmes interativos, mas com um nível de interação muito diferente do que você é acostumado de assistir. Immortality conta a história de uma atriz chamada Marissa Marcel, que fez 3 filmes ao longo de sua vida e depois desapareceu. Esses filmes foram colocados em trechos dentro de um jogo como forma de homenageá-la, e assistindo trechos do filme, clicando e interagindo, juntando um grande quebra-cabeça, você tem que responder uma importante pergunta, que é o que aconteceu com Marissa Marcel. Depois que você começa a juntar as peças desse quebra-cabeça, o mundo de metalinguagem se abre para você de uma forma única na história dos jogos. Mortality, para mim, é um dos jogos mais impressionantes que eu joguei na vida e o melhor jogo de 2023. Não só o melhor jogo de 2023 de terror, como o melhor jogo no ano, no geral, mesmo com os gigantescos lançamentos que tivemos aí. Então, quem tiver a oportunidade, jogue algum desses jogos, pegue Immortality, pegue Scorn, divirta-se, porque tá bom demais jogar games ultimamente. É, o Immortality eu achei uma coisa incrível, que é uma proposta muito diferente do que a gente entende de jogo. Ele é literalmente um filme. E é bem... assim, eu tô meio perdido ainda assim, na proposta dele, até mesmo que eu não sou de jogo, mas eu achei uma coisa muito diferente. Mas tá virando, Ivo, tô achando muito bonito esse seu, tá sendo seu ano do pontapé gamer. Tô virando, viu? Pela... eu fico lá, Samuel, esse jogo é bom? Mas esse Immortality, assim, eu ainda tô tentando entender a proposta dele, assim, entrar nessa ruptura que ele faz na questão de jogo. Aí, Samuel, você já tem um amigo pra comentar jogo com você. Aí, é, coisa boa. E o Immortality tá na Netflix, né? É isso que você comentou outro dia? Tá na Netflix Games, eu esqueci de comentar. Eles financiaram a produção e aí conseguiram adaptar pra colocar dentro do celular. Então, quem quiser, abre lá, né, a barra da Netflix Games, que talvez vocês nunca tenham aberto no celular de vocês. Eu nunca só abri. Tem pro celular, né? E baixa o Immortality. Só que tem um detalhe de que o jogo pro celular tá com 16 GB, então tem que ter espaço. Jesus amado, eles não conseguiram não comprimir bem. Já. Mas assim, estou só falando, é porque realmente eles fizeram a ideia de 3 filmes dentro de um jogo. Então é uma super produção, uma direção de arte incrível, um elenco fantástico, são atores reais, Então tudo é real, então é só a interatividade que realmente faz que seja uma ideia de jogo. Então não teve realmente como fazer uma coisa menor. Acho que ele podia entrar como filme aí, como um filme do ano também, de comentário. É um filme. É 3 em 1, na verdade. É 3 filmes, né, na verdade. Muito legal. Não, e tem muita coisa, você vê entrevista, você vê bastidores dos filmes. Aí você tem que ficar, aí você clica no rosto dos personagens, aí ele te joga para um outro vídeo daquele personagem, você vai entendendo quem que ele é. Muito interessante. A grande questão pra não ser um filme realmente é porque, tipo, ele tem um momento de ruptura. Quando você consegue começar a entender as coisas, aí você percebe que, na verdade, não era nada disso do que você tava entendendo. É, eu não tô, então, eu não tô entendendo nada. É uma outra nada. Coisa muito maior. Pois é, eu já não tô entendendo nada mesmo. Então é isso, gente. Acho que eu nem vou pedir considerações finais de vocês. Chega, vamos Deus, dormir, gente. Pelo amor de Deus. Vai ficar 3 horas de gravação no programa. Já falamos bastante, eu tô com fome. Infernalta, vocês podem escutar o podcast em formato de série, tá? Vocês podem dividir, escuta meia hora um dia. Lava a louça, escuta na academia, no carro, no ônibus. Divide por mês. Com a mesma duração do Terrifier 2. Isso. A gente devia ter falado isso no começo, isso. Né? A gente tá falando isso no final, não faz nenhum sentido. Mas a gente já tá sem pensar direito depois de 3 horas de gravação. É.